smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up. E aí galera, aqui é Bruno Day, começa agora a edição 83 do podcast de cinema da MTV. Sejam bem-vindos! Aê, aê! Só eu hoje comemoro. É que eu sou feliz de estar aqui. Ah, eu também. Eu estou muito feliz. Olha lá, viu? Olha só. Muito bem, à minha frente, Léo Miranda. Olá. Do ladinho do Léo Borbs. Oi. Sofia, à minha direita. Boa noite. E um convidado especial aqui no estúdio, graças às suas raízes italianas, Rafael Moretini. Moretini. Ok. Vai bem, né? Bem-vindo, Rafael Moretini. Pouca gente sabe, mas essa é a segunda participação do Moretini aqui, né? A primeira ninguém ouvia naquela época, pode ter. E eu não tava aqui também. Ninguém tava aqui. Não, era só um Day. Era só eu. Vim eu e o Nicolas. Você e o Nicolas falar sobre... Pipoca no cinema. É, pessoas que não respeitam os outros do cinema. Nossa, foi um ótimo podcast. Nossa, eu queria podcast. Muito ter vindo, porque assim, eu ia falar muito. Olha, que bom. Então, vamos revisar essa edição. Ótima contribuição. Vamos fazer um remake. O tema de hoje, o podcast mais que prometido. Todo mundo cobrou isso da gente durante muitos anos. Sim. Muitos anos. Um podcast sobre Poderoso Chefão, né? A grande saga do cinema. Acho que o cinema só existe pra que o Poderoso Chefão pudesse ter sido feito. É. Tudo que você precisa saber da vida está em Poderoso Chefão. Esse provérbio que todo mundo sabe é isso, né? É real. Né? É real. Enfim. 42 em italiano significa o Poderoso Chefão. Exatamente. E digo mais, não é apenas o melhor filme já feito, como a melhor obra de arte já feito, melhor que a Mona Lisa. Capela Sistina. Loucura, loucura. Somos apaixonados por essa obra maravilhosa. Completamente apaixonados. Então, cara, se toda prepare. A família aí. Podcast. A família. Eu vou ser um dos Respeita. Poucos podcasts que todo mundo vai concordar, entendeu? Hoje... Você não contra, então, né? Se a obra tivesse aqui, ele falaria, Poderoso Chefão, não, prefiro Máfia no Divã. Pois bem, antes de começar, vamos aos recados e aos e-mails da semana. Primeiro recado, o Álvaro não está aqui presente, de corpo presente, mas mandou o incrível quadro Charlando com Álvaro. E ele me falou o seguinte, Ondei. Me apresente assim no podcast. Então, a partir de agora, são aspas de Álvaro Campos no Twitter. Ele não é o herói que o Sumaré merece, mas o que precisa. É um humorista oculto, um locutor esparrento. Ele é The Dark Humor Knight. Calma, eu teria vergonha. Tá, mas no final desse podcast, logo após o Drops do JCast, você vai ouvir o Charlando com o Álvaro. O outro recado, mas sempre que eu não falo aqui, os nossos Twitters, né, cara? É verdade. Hoje teremos participação da galera que participou, pelo Twitter. Eu pedi pro pessoal mandar declarações de amor sobre o Poderoso Chefão. Olha que legal. Não chegaram muito todas legal. Assim. Mas enfim. Então siga a gente. Né? Sim. Então cada um divulga o seu Twitter aí. Cavaleiro Ni. Borbs. Ai meu Deus. É Sofia com PH e maiúsculo Reis tudo junto. Ai, o I pode ser minúsculo. Pode ser minúsculo. Pode ser. Ainda é Sofia com PH e Reis. O meu é Robondei e Moretini. R Moretini, o meu. R Moretini com dois T's e no final, por favor. É isso aí. Por favor, hein? Se não, mano. Sem cebolas, tá? Como eu já falei, você vai ouvir no final o Drops JCast, um pedacinho, né, do JCast, que é o podcast do blog do JC, o blog incrível, sempre dá dicas maravilhosas de DVDs. E lembrando que o blog dos caras é www.blogdojc.com.br. E vamos aos e-mails. Lembrando que o nosso e-mail é podcastdecinema@mtv.com.br. Não faça como essa galera aqui. Felipe Lopes. Fala, motherfuckers, como estão? Eu sou o Felipe, tenho 21 anos e ouço podcast nesse trânsito infernal de São Paulo. Aliás, o nosso podcast é bem próprio, né, pro trânsito de São Paulo, sim, porque ele é de quase 2 horas. É verdade. Então é verdade, ele é ótimo. É mais um vários quadros. É, agora vai adicionando os quadros. É, mas é praticamente um fantástico. Praticamente. É legal ficar ouvindo malucos falando dos filmes que eu gosto e rindo das mesmas coisas que ri. Com certeza é meu podcast preferido da história. É isso. Ninguém duvida. Ai, que amor. Conheci o podcast por meio do Judão, que eu curto pra caralho desde a época do cu do Judas. Que beleza. Gente, que palavrão, pode falar, né? Caralho, cu aqui. Pode tudo, né? Ah, que legal. Onde o Boris era apaixonado pela Kate Holmes e o site... Fui. Nunca foi? Não. Então você tá louco, cara. Ih, e o site bem, já obrigada, se destacava... Você caiu um pouquinho no conceito. E o site já se destacava entre os outros naquela época. Eu tô mandando esse e-mail pra propor um podcast que pode ser polêmico, mas com certeza muito engraçado. Podcast sobre filmes com maconheiros. Alô, polêmico? Por quê? Boa, boa, tem um sensacional. Ele fala aqui vários, hein? Ó. Pineapple Express, já. Pineapple Express, obviamente. E não tá na lista dele, que bizarro. Ele lembrou de A Praia, True Romance, Madrugada Muito Louca. Segurando as pontas, tá aí? Não, geralmente grávidos, alguns do Kevin Smith. E os do Chichi Chong, além, é claro, de Family Guy, a série mais chapada da história. Desde que a gente fez o podcast passado, que foi uma sugestão de ouvinte, todo mundo mandou sugestão de podcast. Olha aí. Olha só. Ah, legal porque isso. É bom, muito legal. Sim. É legal, filmes porque de maconheiros. A gente não é. Poupa nosso trabalho. Assim, né? Exatamente, cara. É, a gente tá, tipo, terceirizando o nosso trabalho. Né? Por que o tema dessa semana em Poderoso Chefão tem algum motivo? Não. Não, é. A gente não tem nenhum link, né? Tá. Eu assisti Poderoso Chefão ontem, pronto. Esse é o link. Esse é o link. Tá bom. E faremos um dia filmes de maconheiros, muito legal mesmo. Se a gente lembrar de todos eles. Muito bom, hein? Mais um e-mail aqui de João Paulo. Por favor, leiam. Estou lendo, João Paulo. Gostaria de parabenizá-los e dizer que votei em vocês. Vocês são demais. Ah, conheci e ele até... votou em mim pra Musa Nerd? Se não votou... Vote. Não tá contando, hein? Vote. Aliás, só vote, por isso aliás, de votar... Eu tô com uma porcentagem incrível, hein? Nas votações de Musa Nerd. Que votação. Não, sensacional. Mas é verdade, no negócio do Orkut... Qual preferido? Incluído. Nós dois somos incluídos. Eu, Sofia. É. Eu votei na Sofia, né? Pra... Como assim? O quê? No Orkut tem quem você prefere no podcast. Tem todo mundo... E nós dois fomos adicionados recentemente. Quem já tava. É. E eu votei em você. Oh, que amor, eu não sabia, mas eu vou votar em você. Ah, sim, né? Eu fiquei no começo, tinha tipo uns 2 votos pra Sofia, 1 voto pro Léo, 2 pro Álvaro, 1 pro Borbis e nenhum pra mim. Tudo bem, galera? Muito obrigado. Eu me senti assim da outra vez também, mas aí eu fui lá e votei em mim, pedi pra minha mãe votar, pra minha esposa, todo mundo votou. Muito bem, seguindo o e-mail do João Paulo. Desconheceu através do Judão, valeu Borbis. Me apaixonei pela Sofia Reis depois dos comentários céticos dela no podcast 82. Quando ela mencionou Carl Sagan, eu quase enlouqueci. Sofia, te amo! Vai uma sugestão, podcast de filmes com mensagens filosóficas ateias e ou teístas. Nossa, olha só. PS, fala pro Borbis que Smallville é bom. Ah, vai... eu vou evitar uma ofensa, mas foi louco. É, disse que foi bom até a terceira temporada, mas depois virou um lixo. E a terceira tóxico, temporada realmente era legal. Ah, como é que tinha o João Paulo, né? Cara, eu escolhi um de entre tantos que elogiaram seus elogios a Carl Sagan. Sua citação a Carl Sagan e ao livro do filho do Mel Brooks, dos zumbis. Nossa, que bom, né? Gente. Você teria sido muito útil. Reconquistou. Ontem. Ai, que bom. Ah, esse livro de sobrevivência aos zumbis teria sido muito útil muito ontem. Muito útil ontem, gente. Eu passei mal. Não, é a primeira coisa que eu pensei foi impulso eletromagnético. Aposto que todos os ouvintes também pensaram nisso. Eu não. Cara, você tem que saber que... É que você não é ouvinte. Se explode uma bomba nuclear, seus aparelhos eletrônicos vão parar de funcionar, entendeu? E aí depois... Mano, e o Twitter nessa hora, mano? Gente, loucura. Enfim, mas, muito obrigado, João Paulo. Feliz que meu... minha contribuição aqui no podcast esteja rendendo discussões, olha, não é mesmo? E agradando e desagradando alguns. É isso aí. Mas um e-mail de Gabriela dos Santos. Meninos e Sofia, depois de um bom tempo sem poder ouvi-los, foi uma grata surpresa quando, conversando com um amigo, fiquei sabendo que a Sofia do Reis, dos Reis, que Sofia a Sofia Reis... Não, não foi Sofia, eu que coloquei o do no meio, não sei pra quê. Estava nesse podcast. Fodaralhaço, ouvi até no banho pra me atualizar. Oh, finalmente uma mulher nesse lugar. Nada contra meninos, adoro vocês, porém tem hora que me canso ouvir tanto... Puta gata. Sensacional. Mas continua falando isso com a Sofia aqui ou não? Agora com a Sofia temos alguns comentários acrescentados e que ela tem feito demais. Enfim, puta gato. Blá, blá, blá, blá. Ah, que bom. Ela disse que concorda com você na questão do Homem-Aranha. O quê? Peraí, é, aí você fala aí, assim, passando, concordo, né? Peraí, olha isso! Gabriela dos Santos diz o seguinte, concorda comigo sobre o Homem-Aranha. Muito obrigada. E foi isso. Não falou nada obrigada. Diferente do que eu falei. Você passou. Você passou assim, ó. Eu vou aqui, entendeu? Afirmar e ressaltar que eu não sou a única. Tá bom. É. Ela disse que no filme só se salva o William Dafoe. Que o Tobey Maguire é péssimo, a Kirsten Dunst é uma merda e... Ele tem um erro nosso. No podcast 80, não sei se o Borbs ou o Léo disseram uma besteirinha. No Além do Cavaleiro Sem Cabeça, foi dito que Christina Ricci era uma aprendiz da outra bruxa, no caso a Miranda Richardson. Mas não, a reviravolta do filme é exatamente é que o Ichabod, que é o Johnny Depp, descobre que o símbolo que ela desenhava era para a proteção das pessoas amadas. Ela não era bruxa, tadinha. Viu? Foi o Léo. Que injustiça, que fui injustiça. Eu. Aliás, eu não sei porque confundem nossas vozes. Eu vou começar a falar assim agora. Eu vou diferenciar a voz. E a partir de hoje... Então, vou falar em italiano. Comemorando aqui hoje. Italiano. Tanto faz. Basta colocar um i no final de cada palavra e tá ótimo. Tá ótimo. Ela diz que ama quando a gente coloca music na trilha sonora. Na real, a trilha costuma ser muito boa. É óbvio, eu que faço. O Ondei é muito fã de music. Sou. Sugestões de temas. Filmes de fantasia, aproveitando o lançamento do Imaginário of Dr. Parnassus. E a Alice fala o Labirinto do Fauno. Cara, filme de fantasia é meio amplo demais. Não dá mas, não cara, no lançamento da Alice, a gente vai ter que fazer um sobre Tim Burton. A gente já fez mais ou menos com Edward Mãos de Tesoura. Mas ele já fez bastante coisa até depois que a gente fez o podcast. O Tim Burton? Sim. Mas é um cara que não para nunca, né? Um cara sim, tá uma locomotiva criativa. Olha impressionante. Os fãs de Tim Burton conseguiram estragar o que eu sentia pelo Tim Burton, cara. Igual os fãs de Los Hermanos conseguiram estragar o que eu sentia pelo Los Hermanos. É um problema. É, sugere aqui também animações em 3D e filmes asiáticos, tipo o Clã das Adagas Voadoras. Cara, eu vi o filme do John Woo na mostra, que é bacana, engraçado, ela falou isso, que chama A Guerra dos Três Reinos, é uma coisa assim, é bem legal. E as artes marciais, assim? Ela que é fã de filmes asiáticos, que como Clã das Adagas Voadoras, eu recomendo. Muito bem, então é isso, esses foram os e-mails, vamos agora falar sobre Moretini. Anuncie você como nosso convidado, vai. E poderoso. Que pressão. Como que é? Ele é poderoso e chefone. E o padrinho. E padrinho. I have but one heart. Bonacera. Bonacera. What have I ever done to make you treat me so disrespectfully? Bom, antes da gente entrar no tema, tem procura no YouTube, Lúcio, o Poderoso Chefão, que é um filme feito até com a atriz que estava no Descolados lá, tá? Acho que projeto de faculdade dela, e é uma paródia do Poderoso Chefão com a... E eles falam italiano só assim, tá ligado? Ah, é? É muito bom, cara. É Lúcio, o Poderoso Chefão. Lúcio. Mas estamos aqui para falar de Vito, né? Vito. Ou melhor, ou será que não, né? Poderoso Chefão... É o Michael, não é o Vito. Vamos começar falando do primeiro filme, lançado em 1974, e que cobre aí... 72. Bruno Banks comecei dizia bem. O maior fã. É o maior filme do mundo. É o nervosismo. Foi relegado agora. E que cobre um período de 45 a 55, contando a história dessa família, né? Acho que o primeiro filme é mais que tudo a história de uma família, e de como que o Michael... passa para o lado negro da força. Michael. Né? É isso. É, a questão da data, né, de ser de 45 a 55 foi a primeira treta que... Porque, assim, o filme foi um parto pra sair, assim, o Poderoso Chefão. Tinha várias tretas do Coppola com a Paramount. Primeiro a Paramount não queria lançar, depois a Paramount queria opinar quem seria o Vito e tudo. E essa foi uma das tretas, né? A Paramount, pra economizar grana, queria que o filme se passasse em 70, que é na época que eles estavam, só que o Coppola bateu o pé e falou, não, meu, tem que ser de 45 a 55. Nossa, e... cara, toda essa identidade de mafioso, aquelas... sobretudo os estilosos, chapéu, tá ligado? Em 70 não tem Thompson, ninguém mais usava... Não tem Thompson, não, poder, chefe. Não. Thompson é mais década de 30, né? É, mas, cara, tem chapéus estilosos que na década de 70 já não tinha mais. Chapéu. Tinha chapéus estilosos! Vou apenas falar italiano e pronto. Ninguém me corrige aqui, já que eu não sei falar em português, e falo italiano e pronto. Pronto. E pronto. Muito bem. Cara, o curioso é o seguinte. O Poderoso Chefão, todo mundo sabe, é baseado num livro de Mário Puzo, um escritor, eu não sei se ele nasceu na Itália, mas no mínimo tem ascendência, cara, né, italiana. Sim. E a Paramount contratou Mário Puzo para escrever um roteiro de um filme, né? Antigamente acho que as coisas funcionavam assim, hoje em dia não existe isso, né, cara? Você contratar um escritor e falar, escreve um roteiro de um filme. A não ser que seja uma adaptação de alguma coisa. Não, sim, mas você fala de um filme, falar o roteiro de um filme X, né? A gente tem essa ideia X, faça o roteiro. Faz o roteiro aí, meu amigo. Ele pegou, sempre teve vontade de fazer um roteiro de gangsters, de mafiosos, uma história de máfia. Fez o roteiro do filme e apresentou pra Paramount. A Paramount falou, não, muito obrigado, não gostei disso. Ele já tinha o roteiro pronto, falou, quer saber, eu vou transformar isso num livro. Quem foi o idiota que não gostou disso, cara? Mano, pelo amor de Deus, eu queria dar uns tapas na cara desse cara. Ah, meu filho. Mas aí esse idiota certamente depois, né, mordeu a língua, porque... virou um livro, o livro foi um sucesso grande, o livro, se não me engano, saiu em 69, sucesso grande, virou um best-seller, e aí a Paramount falou, vou comprar esse livro, vamos comprar os direitos e transformar isso num filme. Ou seja, o cara ganhou pra escrever o roteiro, e depois ganhou Pois os direitos do livro, loucura. E aí, assim, nasce o projeto O Poderoso Chefão. A segunda parte do processo é quem vai dirigir nosso filme, certo? Então, muito bem. O Coppola não era a primeira opção. A primeira opção seria Sergio Leone, né, autor do grande... Uma Vez na América. E Era Uma Vez no Oeste, né? As credenciais que ele tinha até então, ou Era Uma Vez na América... O Era Uma Vez na América saiu depois, né? Ele não aceitou o Poderoso Chefão porque ele tava fazendo o Era Uma Vez na América. Essa é uma informação. A gente tava conversando hoje. Então, antes de mais nada, eu e o Bruno Deixe ficou conversando hoje desde as 10 horas da manhã até agora. Sobre. São 10h20 da manhã. 10h20 da manhã. O dia inteiro sobre o Poderoso Chefão, assim, tipo, a galera tá falando, meu, vai lá gravar, pelo amor de Deus, a gente aguenta mais. E uma das coisas que a gente tava falando era isso. Tem esse papo, né? Tem esse papo que o Sergio Leone, ele recusou fazer O Poderoso Chefão pra fazer Era Uma Vez na América. Só que Era Uma Vez na América de 84, né? 85. 85. O Poderoso Chefão de 72. 84. 84. Tá bom de data hoje, hein? É o podcast de filme de maconheiro aí. A gente resolveu mesclar os dois. Não, mas... que você seja maconheiro, você tá só com outras coisas na cabeça. Eu tô pensando lá na frente. A questão toda, o que a gente tava conversando, é que o Sergio Leone talvez tenha recusado fazer O Poderoso Chefão porque ele queria fazer um filme de máfia judaica, né? Então talvez ele não quisesse se envolver com... Ele ia fazer primeiro uma italiana, pra ele fazer uma judaica, os caras falaram, opa, esse cara é meio oportunista. Ia ser, tipo, obviamente, alvo de comparação. Exato, assim, né, também. Cara, ele recusou pra fazer uns faroeste vagabundo com o Terence Hill, assim, que é a fase triste do Sergio Leone, assim, a fase menos legal, né? Depois o Era Uma Vez no Oeste, que é maravilhoso e brilhante. Outra opção seria o Peter Bogdanovich, que é um diretor bem mediano de cinema aí. Eu, sinceramente, conheço bem pouco da obra dele, mas ele também não topou. Mas aí vem uma coisinha interessante. Robert Evans, que era na época o presidente da Paramount, falou que ele queria muito um cara que fosse ítalo-americano pra dirigir o filme. Que cheirasse macarrão. Exatamente. Cheirasse. E aí eu pergunto, há um certo preconceito nessa afirmação ou não? Eu quero um cara que cheire a espaguete. Ele podia procurar alguém da família Mancini, porque eles talvez realmente cheirem a espaguete. Mas no caso do Coppola, eu duvido que ele cheirasse a espaguete. Mas ele era ítalo-americano e o motivo do Robert Evans querer um cara que fosse realmente ítalo-americano era em busca de autenticidade, porque levar histórias de mafiosos italianos pro cinema já tinha sido feito algumas vezes, mas nunca, sempre soa uma coisa meio falsa, assim, sabe? E que o Poderoso Chefão realmente é isso, né? Sou autêntico, né? Aliás, eu me pergunto até se para um italiano... O sotaque deles é uma coisa que passa batido, entendeu? Eu cara, tenho essa o italiano falado assim. Em Poderoso Chefão não é exatamente italiano, né? É uma mistura de italiano... New Jersey. New Jersey style. New Jersey. River Dirt. Não, mas cara, quando eles vão pra Sicília, e isso acontece em praticamente todos os filmes, eles falam com italiano. Então, só que eles misturam muito com dialetos locais da Sicília e da Toscana, se não me engano. É uma mistura, assim. Eu não sei por que eles fizeram isso, mas não ser o italiano puro, né? Mas... não sei se de repente não vai ficar igual o Hulk, a parte que se passa no Brasil, que é um português inteligível para um brasileiro. Mas, cara, eu tava vendo que não só italianos gostam muito do Poderoso Chefão, como mafiosos gostam muito do Poderoso Chefão. Ah, cara, os Sopranos, né? A família Soprano do seriado Sopranos, eles são fãs de carteirinha do Poderoso Chefão. Eles não, mas os mafiosos de verdade, cara. O cara que foi preso, que aí foram perguntar pra eles. E aí, meu, você já viu o Poderoso Chefão? E o cara fala, meu, o Poderoso Chefão é muito foda. A pessoa acha que é ficção, mas não, aquilo é verdade, é a nossa vida. Não que não seja ficção, ainda é, mas... Quer dizer que então o que você quer dizer agora, olha só, Ítalos. Ítalos brasileiros? Não, sei lá, X. Ítalo-brasileiros. Ítalo-brasileiros. Você quer dizer que os italianos se identificam e dizem que aquela é a realidade de um italiano. Não, os italianos, não, mafiosos. Sim, Moretinho. Pô, eu sempre me esqueço do meu sotaque. O Coppola, cara, ele era uma aposta meio arriscada na época. Ele não era ninguém naquele tempo. Quer dizer, quase ninguém, na verdade. Ele tinha ganho um Oscar. Ele tinha. De roteiro, que ele coescreveu o roteiro do aquele Patton, Rebelde ou Herói, que é um filme de guerra bem, bem foda de 1970. E foi aí que ele surgiu meio pra indústria, assim. A gente já fez 5 filmes, todos eles pequenos. O maiorzinho era um filme chamado O Caminho do Arco-Íris, de 68, com o Fred Astaire, que é um musical. Nossa. E, ou seja, né, cara, não era uma aposta certeira do estúdio. É até curioso que o estúdio tenha topado, né, cara. Tudo bem que o filme tinha um orçamento ridículo. Mas a verdade é que a Paramount queria economizar uma grana aí, né? Né, cara? A Paramount queria, de qualquer maneira, economizar uma grana, tanto no cast... Eles estavam meio... Eles estavam no meio da crise, tipo, eles estavam fugidos, cara. Tanto que eles só tinham 6 milhões pra fazer o filme. Uhum. É. O filme acabou rendendo, no final das contas, 245 milhões. Poderia ter quase passado, Poderia. Poderia, 6 milhões. Pô, isso aí eu fico pensando, como assim 6 milhões? É um puta filme épico, grandioso, né, cara? Naquela época também 6 milhões era uma grana. Era uma grana alta, né? Ah, mas cara, você vê mas que. Mas o quê? É um o que filme... vai uns 30 hoje em dia, talvez? Ah, eu não faço ideia, mas é por aí, né? Talvez. Mas assim, o que você vê é que não tem, por exemplo, cena adaptada pra. Sabe? Ele não é um filme incompleto, entendeu? Todos os efeitos especiais, leia-se, cenas de tiro, etc. Elas são mostradas, são evidenciadas, não é uma coisa... Não, por exemplo, eles não colocam alguém atrás de um tapume pra dar tiro no cara, sabe? Uhum. Tipo, não temos dinheiro, então não vamos mostrar essa cena de tiro, a famosa etc. cabeça do cavalo é uma cabeça de cavalo de verdade. Então... E, inclusive, deu problema, com todos os animais. Encheção de saco, velho. Então, a real é que... É barato você matar um cavalo e pronto, velho. É mais barato. Não, matar não, pega um cavalo que já ia ser morto. Mas acho que foi isso, exatamente isso. Era uma fábrica de ração de cachorro. Porque eu não entendi o que o cavalo fazia lá. Então era muito. Ração de cachorro vai carne de cavalo, cara. A única analogia que eu consigo fazer. Não, não. Bom cachorro quente. Ops. Opa. É uma barra de cachorro quente. Cavalo, Black Dog. Enfim, o Coppola recebeu o convite, ele não estava muito afim de fazer, porque ele não queria esse lance de glorificação da máfia e da violência. Mas aí venderam pra ele com um lance, pô, cara, entendo o filme como uma metáfora pro capitalismo norte-americano, assim. E aí ele falou, ah, beleza. Ele caiu, aí sim, hein? Então beleza. Spend time with your family? Sure I do. Good. Because a man who doesn't spend time with his family can never be a real man. Muito bem, então temos um roteiro, temos um roteirista, né? Temos um nome, temos um diretor, não temos ainda um ator, né, cara? Pra viver o Vito. Talvez uma das figuras mais emblemáticas, né? Sem dúvida, né? O Michael, com certeza, na saga, é o poderoso chefão da história, mas... Ninguém. É, todo mundo imita o Vito, né? Exatamente. Cara? Em série, em outros filmes. É. Até nos próprio... Três Pombos do Animaniacs tem o. Os três. É, então. O Pombo Master lá que. Não, até o próprio Marlon Brando, né? Já fez um papel em que ele imitava o Vito Corleone no. O Novato na Máfia. E aquela cena clássica do gato toda hora. Todo vilão agora tem um gatinho. Não, tem e, gatinho. Você vê, e você vê que são contribuições de uma pessoa que entende o papel, o cara que entende o que é aquilo que representa e traz. Ele que inventou aquilo, ele aquele jeito, ele falou assim, ele falou, meu, chegou e falou, o que eu tô pensando aqui, meu, vou fazer um negócio aqui, tá? E fez e, meu... No teste ele colocou algodões, né? Copiado até hoje, né? É o que caracteriza o Vito Corleone, é o que faz ele ser tão imitado e o que faz o papel ser tão... Né, especial, tão único, tão bem interpretado, obviamente, não só isso, mas assim, é um detalhe que muda tudo, né? Até porque o Brandon, naquela época, ele vinha de uma fase, na década de 50, ele era um galã, assim, sim, saca? 50, começo de 60. Do meio dos anos 70 pra frente, ele deu uma caída de popularidade até entre os estúdios, que ele era um ator muito difícil de trabalhar, não cumpria horário, vivia do xilique no set. Era alcoólatra, doente, totalmente morreu devido à sua doença, né? E, enfim, era um cara realmente difícil de trabalhar. É. E sempre foi. Fora um cara que não era muito dirigível. Né? Exatamente, é um cara que tinha. Ele tinha que ter essa liberdade pra trabalhar, né? É. Senão, e que foi o que Coppola deu pra ele e que deu certo ali, né? Casou uma coisa ali, né, que. Deu espaço pra tudo que aconteceu. Mas, meu, é porque ele é o poderoso chefão, cara. Ninguém vai chegar e vai dar ordem pro cara, tá ligado? Você tá maluco? Você vai chegar pro cara, vamos refazer essa cena? Como assim? Essa cena você me ofende. A minha família. Agora, o lance do gato que o Borbis lembrou... Fala aí, Mora, dessa história... Era um gato do estúdio, né? Que tava ali rondando. Aí, sei lá, 10 minutos antes de começar a gravar aquela cena, o gato pulou no colo do Marlon Brando. E aí ficou. E aí ele falou, ah, beleza, vamos gravar a primeira cena assim e ficou lá, né? E o gato foi super à vontade lá. Eu tava revendo os filmes pra gravar o podcast essa semana. E nesse meio tempo eu adotei dois gatinhos, né? Então eu comecei a ver como que era a relação do gato. Fala os nomes dos seus gatos, cara. É a Gabi, a Gabriela, que já tem um aninho, e o Tele Santana. Tele Santana? Tele Santana, que tem um mês, vai fazer dois meses. Nossa! Novinho. E, meu, e o gato tava amando aquilo, assim, o gato não tava pulando. O seu gato ou o gato do Marlon Brando? O gato do Marlon Brando. Ah, tá. O Marlon Brando. Se o seu gato estivesse amando o poderoso chefão, velho, aí sim eu ia falar. Ninguém escapa da paixão. Enfim, é curioso, né, cara? E se criou um ícone, porque o Dr. Evil tem um gato, não é à toa. Vários vilões hoje em dia são... Blofeld. É só a mãozinha ali com um gato. Com um gato. É. Aliás, esse clichê também de mostrar, tipo, esse take da câmera só, o vilão é uma mão, né, também é outra coisa. Uma mão com um anel grande de mafioso. Também é outra coisa que é muito clichê, assim. Muito vilão é introduzido dessa forma por causa de Poderoso Chefão. O estúdio, cara, a Paramount, precisava muito de um hit, certo? Então, primeiro que eles sabiam que não... Sabiam não, mas achavam que não poderiam contar com o Marlon Brando ali. Primeiro porque ele é um ator caro. E segundo porque é um ator que era sinônimo de problema, assim. E problema em cinema significa dinheiro jogado fora, entendeu? Se o cara atrasa... É dinheiro que vai pelo ralo. Então eles queriam os caras mais confiáveis. Alguns nomes que surgiram era o Laurence Olivier... Que, aliás, essa história é sensacional, te interromper, é muito boa essa história, mas eu acho que o Laurence Olivier, na verdade, ele era a primeira opção do Coppola. Do Coppola era os dois, na verdade. Era os dois. O Coppola, ele queria ou o Laurence Olivier ou o Brando. O presidente da Paramount, ele afirmou, ele virou pro Coppola e falou, eu tô te afirmando, o Marlon Brando não aparece nesse filme. Tipo, não existe possibilidade do Marlon Brando. Feio. Credibilidade dele caiu um pouquinho depois disso, né? Então, o Coppola, ele foi atrás do Laurence Olivier. E o assessor do Laurence Olivier falou... Ele tá doente, ele vai morrer daqui a poucos dias e ele não tá interessado. Tchau. Viveu mais 18 anos. Deu pra ver todos os filmes, né? É, até o Delano morreu quando foi lançado o terceiro. É. Olha aí. Nossa, cara, imagina a dor de couro desse cara, maluco. Nossa, o Laurence Olivier viveu 18 anos no inferno. E a Paramount queria uns caras que eu nem conheço, cara. Ernest Borgnine e Danny Thomas. O Danny Thomas é muito bom. Por favor, procurem o Danny Thomas no Google Imagens, que é muito bom, assim. Tipo, é um tiozão comediante. Não, tipo, eu fico tentando imaginar onde que a Paramount está aqui, meu. Muito bem. Afinal das contas, Marlon Brando, o Coppola conseguiu convencer o estúdio a ter o Marlon Brando. Por uma redução do salário dele, ele ganhou, quanto foi, mano? 50 mil dólares. É, mas tive participação. Só que ele ganhou 5% das bilheterias, então acho que o que ele embolsou foi um milhão e meio de dólares. Por aí. E que é uma técnica, uma estratégia, sei lá, um expediente que se usa muito hoje em dia, né, cara? Nos Estados Unidos. Nossa. Até porque no Brasil é roubada, né? É furadaça, entendeu? Só se você for o Tony Ramos, né? Ou Wagner Moura, né? Ou Wagner. Muito bem. É verdade. Mas os salários é algo curioso mesmo, porque o Brando foi o único que ganhou 50 conto, né? Foi 30, 27. Foi 35. Ganhou 35. O Robert Duval. Robert Duval ganhou mais, ganhou 36. É. Não sei porquê, né? $1,000 a mais. Mas todos o Al Pacino, o Sonny, como que ele chama? O Santino? O James Caan. James Caan ganhou 35 e a Connie. A Connie ganhou 35 também. Que a Connie é a. É a irmã do Coppola. É, me deu pra nome. Tyler, Talia Shire e a Adrian, né? A Adrian. Adrian! Não é essa, né? Putz, eu vou criar polêmica aqui, que já é uma das únicas coisas que eu não gosto do Poderoso Chefão é a Talia Shire. Eu acho que ela é caricatura demais, caricatural demais, assim, em alguns momentos. Tem uns momentos que ela vai abraçar e fala, mama, com o braço aberto. Mas assim, é italiano, meu amigo! Nossa, família! É o amor, é o Mario. Vamos passar rapidinho aqui pelo elenco do filme, vamos. Cara. Então temos Marlon Brando, já falando como é que ele chegou lá. O Al Pacino faz o Michael Corleone, filho de Dom Vito, o único da família que não tinha envolvimento com os negócios. Sim. Da família, né? Negócios, você entenda... Negócios escusos. É. É, ele era bem contra, inclusive, né? Ele era militar, ele tava... Era o caçula e... Tava em outra vibe, o cara. É, exatamente, outra vibe. Outra que quase coisa. Foi interpretado por Jack Nicholson, Warren Beatty, Martin Sheen, James Caan, e mais um que eu escrevi só como... Robert Hedford. Robert Hedford. O De Niro fez teste também e não passou, né? É, o De Niro fez teste pro Michael. Fez teste pro Michael e não passou. Ele fez teste pra um bom dirigente, De Niro, na verdade. A real, cara, o estúdio queria muito o Robert Redford, que já era um grande astro. O Al Pacino não era ninguém nessa época. E ninguém de verdade. Ele tinha feito, sei lá, dois filmes e pequenininhos. Ele assim. É irreconhecível, na verdade. Você vê aquele Al Pacino hoje, tipo, não é a mesma pessoa. É, ele era novo, né? Sim, não, mas só reconhece ele no terceiro filme. Sim. Assim. Aí você fala, olha o Al Pacino. Olha! Nos outros... Mas é que eu acho que tem uma questão do personagem, assim, como... Eu acho que o Al Pacino também se fez como esse cara seguro, né? Esse cara, assim, sim. Que é quase uma presença num lugar, por menor que ele seja, porque o Al Pacino é um cara pequenininho, né? Sim. Assim, é um cara de forte expressão ali. E no primeiro filme, ele é meio Michael, né? O caçulinha, assim, o meio... Né, que vai lá, Até a virada, né? Que, sim, até a virada, final, mas assim, mas o principal... A mão dele, ele é realmente um Zé Ninguém. Sim, mas é o começo, né, do filme, exatamente isso. Ele é um cara, exatamente. Assim, que tá ali, ele tipo isso, um militarzinho que vai lá, né? É. E o Al Pacino... E essa transformação que acontece, que eu acho impressionante, é. Né? É impressionante. E é quase, assim, eu fico até pensando, será que essa foi a virada na vida dele, né? Assim, não sei, porque depois disso o cara... Né, eu não sei, eu não conheço como ele era antes do Poderoso Chefão, até porque ele não tinha feito nada, mas assim, é um cara que parece que ele se transformou naquilo, né? Nesse cara seguro, nesse Poderoso Chefão aí, que é o Al Pacino, né? Ele criou o seu estilo de overacting no Poderoso Chefão, né, cara? Que hoje em dia é tão apreciado. Um dos poucos atores que podem fazer overacting É o Al Pacino. O Ferreira é muito sensacional essa expressão. É, muito bom. Eu não sei, cara. Você falou da altura dele, mais uma treta da Paramount, que a Paramount não queria ele porque achava ele baixinho. Né? É. Os baixinhos também amam, é, tá? Amigos. Só isso. Ou odeiam. É, eu odeio muito. My sister again, I'll kill you. O James Caan faz o Santino, né, o Sonny, irmão também do Michael, mais um filho do Vito. Nossa, que tá aí também outro cara que caiu excelente no papel. Excelente, cara. E ele é o mais agressivo, né, cara? O mais violento dos caras. Agressivo, você tá sendo gentil até com o cara, né? É, ele é do mal, né, cara? Mas se fudeu por causa disso. Mas e outra coisa, desculpa, a gente tava falando de altura, eu acho legal que ele seja alto e o Michael seja baixo, né? E o Sonic é alto, esse cara meio impulsivo, né? E agressivo, não sei o quê. E o Michael é o baixinho, eu não sei, eu acho legal essa inversão também, né? Quando o Dom Vito sofre o atentado e tal, se não é o Michael pra segurar um pouco o Sonny ali, né, cara, ele vai partir pro pau naquele momento. Ele vai partir assim, pro pau naquele momento. E a família se fuder, né, cara? É, muito bem, Robert Duvall já era um grande ator, já. Mega reconhecido na época. É o único, né, desses, tirando Marlon Brando, obviamente. E por conta disso ele recebeu $1,000 a mais. $1,000 a mais, hein? Faz o Tom Hagen, que é o consigliere da família. Léo, fale consigliere. Consigliere! E aí na parte das... Ah, ainda tem o John Casale. John Casale. Que... Cara, eu descobri... Ele faz o Fredo, né, que é o frouxo. Fredo frouxo. E ele que faz aquele Um Dia de Cão, cara. O filme que também tem o Al Pacino. E ele é o cara que assalta o banco junto com o Al Pacino, que é a gay e tal, que quer financiar a abundância de sexo. Ai, gente, desculpa, só me veio uma coisa na cabeça. Como é que chama aquele sobrinho que vai lá pedir uma ajuda, que queria entrar no filme? Wendy Garcia. Ah, no terceiro filme, não? Não, o John Fontaine. Vocês sabem quem ele representa, né? Então, mas é polêmico isso. É polêmico, né? Fale, mas existe fale. Vocês sabem, mas os nossos ouvintes não sabem. Então, a polêmica é a seguinte, é que esse personagem estaria representando o Frank Sinatra, né? Como pedindo pra máfia ajudar uma ajudinha na carreira, e foi aí que ele teria alavancado a sua carreira, né? Foi por uma ajuda, escusa. Escusa! Reza a lenda que o Frank Sinatra foi de fato ajudado, né? Como Sim. já bem disse a Sofia. E que o Frank Sinatra encontrou o Mário Puzo numa festa, anos depois, e que ele teria dado um soco na cara de Mário Puzo. Ainda bem que ele deu um soco na cara, porque se ele tivesse dado um beijo na boca, aí o Mário Puzo estaria morto. Mas ele tá morto. Olha aí, hein? Vai saber. Ah, Bambinho. Eu adoro essa história. É a cara do cinema. Eu adoro. Cara, o Joe Fontaine no filme... Joe Fontaine o personagem, o ator, eu nem lembro quem faz, mas ele é um cantor, né, desses caras, tipo o Frank Sinatra mesmo, só que ele tá meio decadente e quer revitalizar a carreira dele entrando no cinema, e os caras não querem que ele participe do filme, então o Poderoso Chefão começa assim, né, é uma festa, que é o casamento da Connie. Aliás, eu queria que meu casamento fosse igual. É uma festa incrível. Maravilhoso. É uma festa incrível. E o pai, né? É uma tradição siciliana. O pai da noiva... Siciliana, eu acho, não é italiana. Siciliana. O pai da noiva, ele vai... Não pode recusar favores, pedidos de favores no dia do casamento da filha. Mas ele recusa um favor, né? Qual? O do cara que vai lá falar, que ele fala... Você nunca me respeitou. Não, mas ele não recusa. Ele dá mó sermão, dá mó sabão no cara, mas ele faz. Você nunca me respeitou. E aí é isso. Então as pessoas, ele tá, começa o filme assim, o Marlon Brando, na cena icônica dele com o gato, recebendo os convidados e os convidados pedindo coisas pra ele, assim. Nesse momento que a gente conhece o Luca Brasi, que, cara, é uma das grandes cenas do Poderoso Chefão pra mim, e que nasceu por acaso, né, nasceu cara? Por acaso. A ideia é que o... Como que ele chamava esse lutador? Ele era um lutador já. E eu não lembro o nome dele agora. Não vou lembrar. É alguma coisa montana, por aí. Alguma coisa montana, é isso mesmo. E ele tava tão nervoso de contracenar com o Marlon Brando, que aquela cena deles dentro da sala, dele falando... Ensaiando, espero... Não, ensaio não. Lá dentro, lá dentro, na sala. que ele fala, ah, espero que o primogênito seja um menino e tudo, era de verdade aquilo, assim, ele tava realmente nervoso. E o Coppola achou aquilo maravilhoso. Ah, parece ele, que o ensaio também, ele tava ensaiando e ele ficou filmando. Então, a questão toda foi exatamente isso, porque aí o Coppola, ele pegou e viu que ele tava, o Montana tava nervoso, e depois gravou essa cena dele ensaiando pra encaixar, entendeu? Mas é muito louco, porque você sente realmente... Sim. E o não nervosismo, né, do cara. E é o nervosismo de um cara que é um lutador pé de chinelo, dentro de cara com o Marlon Brando, cara. E tipo, porra, mano, qualquer um ficaria nervoso, assim. Que é o equivalente a um capanga dando de cara com God of Thunder, o dom, né? Isso que faz é um bom diretor, né? O cara que tem a sensibilidade pra ver isso. E pra agregar mundo, né? Coisas que ele não pensou, sabe? E aceitar coisas que vão contra a ideia dele. Falar, não, vamos... Sabe, saber que aquilo vai dar certo. Mas o filme também foi muito nessas de improvisação. O Coppola deixava muita coisa acontecer. Teve uma cena, momentos do Robert Duvall, que ele colocava, tipo, palavra-chave grudada num ponto. Ele olhava o que ele ia falar e falava. Ele inventava o texto baseado naquilo. Tipo, se era X, ele tinha que falar, ele falava o texto ali. A cena da morte do Vito, inclusive, e é toda improvisada, né? Aliás, é bom avisar, né, cara? Eu acho que esse filme é de 72... O segundo, 70... Aí quatro. Sim, 74. Peraí, você vai avisar que a gente vai dar spoiler agora? É. Porra, já foi, né, meu amigo? Não, a gente não deu spoiler nenhum até agora. Só que o Vito morre. Mas o Vito morre. Mas, cara, se você não viu os filmes até hoje, vai pro inferno. Mas você merece ouvir spoiler. Ou corra para uma locadora. É, onde vai mais perto. Ó, não, vai logo e compra o box. Compra com o box, três, meu. Tá super... Aliás, eu tô... emprestei meu box pra alguém, não sei quem é. Se for você e estiver me ouvindo, eu vou devolver. O filme que o Stanley Kubrick fala que é possivelmente o melhor filme de todos os tempos, e que com certeza o casting é o melhor de todos os tempos, não tem como ser ruim, vai. O Stanley Kubrick falando. Cara, vou poder o chefão, vai, compra. Saco, né? Tipo... Enfim, a gente falou bastante da produção, mas não falou muito da história do filme, basicamente, né? Vamos fazer um rápido... A história é gigantesca, né, cara? E tem milhares de meandros que cada vez que você assiste o filme, isso que torna ele tão foda, cada vez que você assiste, você repara numa coisa nova, você entende uma coisa que você não tinha entendido. Porque é uma história realmente complicada, especialmente a partir do segundo filme. O primeiro filme é um pouquinho mais simples. O segundo e o terceiro são filmes mais complicadinhos, assim. O segundo, especialmente. O terceiro... É o que o terceiro... É, o problema do terceiro, que eu acho, de... O segundo eu acho mais foda, assim. O segundo é foda de história, assim, de meandro mesmo. A dificuldade do terceiro, eu acho que é em quantidade de personagens, cara. Vão surgindo uns caras, não sei o que, tupelo, não sei o que. O terceiro é diferente, na verdade. Não tem nada a ver com os outros dois. Não, não tem nada a ver. Mas ainda assim é um grande filme. Mas ainda assim é um grande filme. Ainda assim é um grande filme. Não vai mais uma polêmica. Pelo amor de Deus, não, gente, mas não sou eu que tô falando, isso é verdade. Não, o terceiro filme foi esse. O terceiro filme. Mas a gente fala depois do terceiro filme. A gente adora, e os três e tudo mais, mas o terceiro filme foi recebido a pauladas, né? Assim. Ele foi indicado um monte de Oscar, mas não ganhou nenhum. Foi o único que não ganhou. Muito bem, então a gente conhece, o filme começa com essa festa e você conhece Vito Corleone, que é o Dom, né? Ele é o chefe de uma família mafiosa. Então, é o casamento da Connie, né? Constanza Corleone. Filha do Vito, com o Carlo, que... Horas depois a gente vai descobrir que é um belo um safado. É o casamento da Connie com o Carlo, e o Vito, ele tá recebendo as pessoas na sala, porque ele não pode recusar pedidos, não pode recusar favores. É a primeira cena, que é uma das mais clássicas, que é a do Boraceira, que vai pedir um favor pro Vito, mas ele não pede com devido respeito. É. E leva uma bela de uma supetada ali. Uma sabonetada ali, o Vitor fala. Com classe, né? Uma sabonetada. Classe. Américo, o que eu fiz pra você não me tratar com tanto desrespeito? Muito bom, né? Enfim, aí ele resolve todas essas questões. E aí vai o John Fontaine, esse cara, pedir, pô, eu quero falar com o produtor pra ele me pôr no porro do filme. O Vitor manda o Tom Hagen. O Vitor Reagan, que era o consigliere, e conversar lá com o tal do produtor. No livro tem toda uma subtrama envolvendo a história do John Fontaine. No filme isso é passado um pouquinho mais um passant, assim. No livro até é sugerido que o cara, que esse produtor, seria pedófilo e tal. No filme não tem nada disso. Mas o produtor, ele caga pro Tom Reagan, fala, meu irmão, seus carcamanos, vocês não mandam aqui. São carcamanos, meu. Não vem intimidar aqui não, maluco. Você não sabe quem eu sou, sai fora, sai da minha casa agora. Pior erro. Consigliere, mano. Pior erro que alguém pode fazer. É legal, por favor. E é tudo com classe, né? Tudo com classe. Ele fala assim, ok, e se retira da casa. E se retira da casa, né? Assim, até a hora que o consigliere é o segundo cara mais importante dentro de uma família, de mafioso. Ele fica abaixo. Ele é o conselheiro. Ele é o conselheiro do Poder do Serfão. Ele é o segundo cara da família. É o braço direito. É o braço direito. E é curioso que ele não faz parte da família mesmo sanguínea do Vito ali, né? É, o Tom Hagen. É o Tom Hagen, exatamente. Veja bem, ele não é irlandês, né? Ele é irlandês no filme, o que é um grande problema, assim, na verdade. Os consiglieres, historicamente, assim, na máfia siciliana, é o cara que mais precisa ser siciliano de todos, assim. E o livro fala bem isso, assim, que o consigliere de guerra, e existiam as guerras de máfia e tal, ele tem que ser siciliano e acabou, mano. E aí, inclusive, isso depois, por isso que depois o Michael meio que expulsa ele, porque o Michael já previa que eles iam entrar numa outra guerra. E aí o Michael transforma ele no advogado da família. Assim, ele não expulsa o cara, ele deixa ele meio de escanteio, mas depois é pra ele que ele vai recorrer quando acha que tá sendo traído, né? Tá? Exato. Não, é pra ele que ele fala, pô, é você que vai ser o dono. Enfim, e aí a gente tem essa história, como a gente tava falando, o produtor lá expulsa o Tom Hagen da casa dele. Tom Hagen sai na maior classe e o cara acorda no dia seguinte com uma cabeça de cavalo ensanguentada na sua cama. O cavalo premiado. Que em determinado momento ele fala, ele vai lá se gabar do cavalo. É um recado clássico da máfia. Você acordar com uma cabeça de cavalo na sua cama, cara, você sabe que foi a máfia. Não, pior é que eu não vou entender o que eu fiz, assim. Eu vou ter saído resolvendo tudo na minha vida. Isso é até bom, por um lado. Você vai se desculpar com todas as pessoas, né? Isso pode ser considerado karma também, de ouvir falar. A trama que envolve o Vito, envolve a família Corleone, envolve, obviamente, disputa entre famílias, né? As cinco famílias. Vamos lá. O principal problema entre as famílias aí é porque tá aquela coisa das famílias mafiosas entrarem no tráfico de drogas ou não. Ah, é. E aí as famílias, todas, menos a família Corleone, quer entrar no ramo das drogas, dividir os territórios e tal. Só que pra isso eles precisam da família Corleone, que é quem tem os contatos políticos. É, exatamente, quem tem os juízes na mão e tal. E o Vito, ele não quer topar isso porque ele fala, eu molhar a mão de um juiz, que é pro cara, sabe, ignorar o meu cassino, né, ignorar impostos, etc., é mais fácil do que eu deixar ele passar com um traficante aqui. Tipo, ele se queimar com os segurança. Até, assim, é uma busca meio constante, tanto do Vito e principalmente do Michael, de limpar o nome da família. Uhum. Né? Ele sabe que eles são criminosos e que eles não vão ter um futuro muito promissor se eles continuarem criminosos. Nesse caso das drogas, o que eu acho importante, assim, e que é meio que o tom do filme mesmo, é que o Vito, ele não recusa a droga porque a droga mata, não é por nada disso. Ele recusa a droga, é uma atitude política dele, com medo de perder os caras lá, assim. Tanto é que ele pega e fala pro Soloso lá, ele vira e fala, você faz o que você quiser da sua vida, eu não condeno o que um homem faz pra viver, assim. Mas eu não posso participar, não é por causa das drogas, eu não posso participar porque eu vou perder. Ele não fala isso, obviamente, mas é o que ele pensa, assim, que ele vai perder os contatos políticos dele, assim. Porque ele não quer. Você não sente que é um dilema moral, né? Realmente não é moral, dele. É político. É político. E tudo no Poder do Chefão é político, assim, tudo. Tudo não é nada pessoal, né? Eu acho que tem uma moral um pouco do Michael no começo. O Michael no final também, que ele quer limpar os negócios da família. O terceiro filme é inteiro praticamente sobre isso, os dilemas morais da cabeça do Michael. E aí, com quem que o cara quer limpar, né, o nome? Com a igreja. Com a igreja, né, cara? Que burrada, velho. Enfim, e aí, cara, quem lidera as famílias pra tentar convencer o Vito são os Tatália, né? São cinco famílias, né? São cinco famílias. Tatália, Barzini, que era mais forte, né? Barzini. Tirando a Corleone. Cúneo, que são os mais fáceis de matar no jogo. Cuidava, acho que, do Brooklyn, do Bronx, se não me engano. Cuneo, Barzini, Tataglia, Corleone e Strati. Strati. Adoro esses nomes italianos, cara. Enfim, cara, o Vito não topa o acordo. Faz uma reunião com eles e tal, não topa o acordo. Aí ele tá lá fazendo compra um dia numa banquinha de frutas, comprando laranjas. Pegando laranjas. E justo no dia E justo no dia em que o Poligato... É Poligato, não? Como que é? É isso mesmo. O Poligato, ele ficou doente, entre aspas. E o Poligato, ele era basicamente o motorista do Vito e segurança, né? E ele ficou doente nesse dia do atentado. Exatamente. Sofre o atentado, ele é baleado e fica às beiras da morte, né? É esse ponto que traz... Que é fundamental pro Michael exatamente. Se aproximar da família, né? E da máfia, pra ele ver. Porque a partir do momento, os filhos têm que tomar cuidado. Porque a máfia italiana é exatamente sobre família, né? Uhum. É sobre sangue do meu sangue. É. Então não pode ser... Por mais que o consigliere seja o consigliere, ele não é da família, ele não é italiano. Então... É. Quem vai ter que segurar? Não, sem falar que aí você fica uma tem puta briga interna, né? Aquela disputa pelo poder deixado pelo Vito. Aí fica todo mundo querendo morder um pedaço daquele poder. Eu acho que a maior dificuldade é que o Vito, ele não tinha um herdeiro claro, direto, assim. Porque o Sonny, ele era realmente muito... Esquentado, né, cara? Esquentado, cabeça de espancava pessoas no beco, sabe? Isso é digno de um capanga, não do chefão. No começo do filme você vê ele é casado, tá, não sei o que, ele é com uma mulher no banheiro, tá transando com uma mulher no banheiro, que você vê que não é então, mulher. Então, uma alfinetada dele. Bonita do Vito. Do Vito. É. E então, aí você tem o Sonny, que é assim. O Michael, ele era um militar, não era envolvido com a nossa família. O Fredo, que é o outro filho. Burro, né, cara? Todo, frouxo, né? E é o cara que vai acabar causando o maior conflito do segundo filme. Então, cara, o Michael se viu numa situação que ou eu faço alguma coisa, ou minha família vai desmoronar, Vou matar todo mundo da minha família. Porque na máfia, dentro da máfia, se você não revida, o não revidar é sinônimo de fraqueza, tá ligado? Exato. Sua família perde força, porque você se deixou ser atacado e não fez nada contra isso. Então, é justamente o Michael que se apresenta pra vingar. O Vito foi pro hospital, aí, só que aí nisso, a treta que foi a seguinte. O Michael, ele vai visitar o pai, ele vê que vão matar o pai, e ele fala, pai, agora eu tô com você. E o pai até chora, é bonita essa cena, mas é legal. E aí, ele volta pra casa, decidido ajudar o pai de alguma forma. Então, ele se oferece a matar... O cara, o Solosso, que era o cara que tava organizando todo esse atentado contra os Corleone. E aí, só que a treta era tão grande, porque ele ia ter que matar esse cara mafioso e ia ter que matar um policial. E até então, a máfia nunca tinha matado um policial nos Estados Unidos. E aí ele mata os dois caras, e aí só que ele tem que ir pra Itália, que ir pra Sicília. Enfim, o Michael mata o Solosso, no restaurante que é super clássico, né? Que ele esconde a arma lá no banheiro e tal. Vai, mata o cara, foge pra Sicília. E aí o filme se divide entre Estados Unidos e Sicília, Itália. O Michael tá lá. Ele já, na América, namorava com a Kay, né? Que é a Diane Keaton. E na Sicília ele conhece a... A Polônia! Eles se casam, ela sofre um atentado, ela morre no atentado. Ela é linda, a atriz que faz a Polônia. E aí ele o Vito faz essa reunião com todos os dons. O que isso aumenta o... raiva, né, do Michael, assim. O que, ela ser linda? Não, ela ser bonita. Não, é que você perder mulher feia é ruim, mas perder mulher bonita é pior, né? Gente, nesse momento eu me senti no boteco, né, assim, sabe, que eles falam, vou levar esse pedão. Se fosse gostosa, podia estar de mini saia nas faculdades. Gente, vamos além, né? Muito bem, Michael volta para os Estados Unidos para praticar, aí sim, a vingança de verdade, né, cara? E é a cena brilhante. Vendetta, né, cara? A cena maravilhosa, é uma coisa que marca todos os filmes. Eles começam com uma festa, né, e acabam com morte, né, cara? E é isso, né? E tem a cena... É a cena do batizado do filho da Connie, né? Filho este, que é Sofia Coppola. Que é Sofia Coppola. Exatamente. Que mais tarde vai reaparecer numa... Duas vezes. Um papel trágico. Né? Trágico em vários sentidos. Né? Vários. Papel trágico e atuação trágica. Não, atuação um pouquinho, totalmente trágica. Na verdade, nessa altura, o Michael ele já queria se mudar pra Las Vegas. É. Porque tanto é que na cena da limpa, ele mata o cara lá, o safado que bateu no Fredo lá. Pode crer, o... Mo Green. É isso mesmo. Ele quando ele vai matar todo mundo, ele aproveita e mata o Mo Green junto. Então já rolou, na verdade eles já estão querendo meio que se livrar de Nova York pra ir pra Las Vegas, dominar os cassinos. Tanto assim. O segundo filme já estão em Nevada, né? Eles moram em Nevada. Começo do segundo filme já é em Nevada. É. Né? Pois bem, aí tem a cena final do primeiro filme, que é a cena do batizado, onde ao mesmo tempo que está acontecendo o batizado da sobrinha do sobrinho do Michael, que no caso é uma bebê mulher, né? E aí a cena é intercalada com todos os outros dons, né? E crescendo a cena. Cara, é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso, né? Cara. A orquestração da coisa, assim, né? Enfim. Temos aí um primeiro filme. E aí ele mata todos os chefes. Ele mata todos os chefes das cinco famílias. Isso. Mata esse Mo Green, que era o pedra no sapato. O Don Vito morre. O Don Vito já tá morto, essa ele morre numa plantação de tomate. Ele morre de causas naturais, né? Tá ali provavelmente brigando. Em consequência do atentado, mas, né? Assim, ninguém velhinho. Matou ele, ninguém foi lá e atirou. Não, ele tá lá, meu velhinho, aí tu vai brincar com o netinho. Coloca laranja mais uma vez na boca e fica imitando macaco, né? O Michael assume, manda matar todo mundo que era inimigo, ele faz a limpa. Porque ele quer, ali ele ganha a guerra ali. Ele ganha a guerra mandando matar todos os chefes das cinco famílias e as pedras do sapato. E a cena, a última cena, não é a que é incrível, sim, mas a última cena do filme é melhor ainda, eu acho. Que é a da porta. Que é a da porta, por favor, fale. Não, você, cara. Você não, eu é. Não, a última cena é maravilhosa, assim, que é o Michael assumindo a sala que era do Vito, ainda em Nova York. E a Connie entra desesperada. A Connie, a irmã do Michael, ela entra desesperada, falando que ele era um assassino porque ele tinha matado o Carlo, que era o... Que era o cara que batia nela, né? O cara que batia nela, meu, O cara bater numa... É o Chris Brown. Chris Brown. Nossa senhora! Isso atrapalha, meu. E aí ela ficou desesperada, você é um assassino, você é um assassino, você é um maluco, não sei o quê. E aí a Kay pede pra ele prometer pra ela que não foi ele que matou o Carlo, porque senão ele seria um monstro. E aí ele vira pra Kay e fala, essa é a única vez que eu vou te dar satisfação sobre o meu trabalho, mas eu não matei o Carlos, sendo que ele tinha matado. E a Kay fica toda feliz, né? Ela finge que acredita e vai buscar um drink fora da sala. Ela fala, vou buscar um drink pra gente, que a gente precisa beber um drink. E essa é a última cena, assim. Quando ela vai buscar o drink, os capangas do Vito entram em ação, começam a beijar a mão dele, aí vem um que meio fecha a porta, deixando a Kay de fora. Assim, tem todo um simbolismo disso. É, exatamente, da vida dele, né, cara? É o Michael... entrando naquele mundo, ficando sendo, na sala, que era do pai. Sendo elevado como poderoso chefão. E vira o Dom, vira o poderoso chefão mesmo. Olha, pra quem gostou da minha citação de Carl Sagan, aqui vai mais uma de Maquiavel, que fala ali, ame a sua esposa e confie no seu cavalo. Hein? É isso que eu... É verdade. Confie na sua esposa e ame seu cavalo. Dependendo do... Veja. Podem cortar a cabeça do seu cavalo. Mas, enfim, que é o que ele faz, né? Não, é isso. E ele realmente é deixar a mudança de vida dele, nasce aí o poderoso chefão. Muito bem, o filme lançado em 72, sucesso absoluto, ganhou uma caralhada de Oscars. Três, né? Melhor filme. Mas ele foi indicado a 9. É, exatamente. E ganhou filme, roteiro, filme, né? Roteiro adaptado. E melhor ator. O Brando. Melhor ator, né? E aí tem aqui, caso famoso que o Brando que não quis receber, a mandou a Índia. Mó mico, porque no final das contas a não era uma Índia, né? Então ele mandou. cara. E assim, o protesto era justamente isso, sobre tipo, como os índios são representados de forma errada no cinema. E aí ele manda uma atriz fingir que é uma índia. E mó índia clichê, né, cara? Com roupa de índia. Enfim. Mano, o Brando era um cara muito louco mesmo, né, cara? É muito louco. Quando ele morreu, cara, eu chorei. Ele teve uma vida difícil, né, cara? Teve a história do filho dele. Se ele fosse representar a história ingrata dos brasileiros, né, a visão dos brasileiros no resto do mundo, ele mandaria alguém falando espanhol lá, né? Mas não se preocupe, que é isso que eu vou fazer, entendeu? Quando eu ganhar meu Oscar. Isso. Pra gente, cara. É lógico. Vou lá rapidinho. Beijinho pra galera do podcast. Valeu, salve, beijo. Salve pra galera do podcast. Um salve pra galera do podcast e vou mandar, sei lá, uma pessoa aí falar em castelhano, né? Bem do Brasil. Sim. Claro. Buenos Aires, daquela cidade bonita. Ó, tá aí, modelo. Olá, hein? Tá na minha lista. Moretini. Moretini, sem desrespeito, não fale nada. A máfia lhe solicita, por favor. Favore, per favore, per favore, per favore. Tá bom, vai, só... Moratini. Por favore. Pois é, então o Moretini teve que se retirar. Alguém chamou ele. É, cara, ninguém recusa um pedido da máfia. Né, cara, chamar pessoas com raízes italianas tem as suas vantagens e desvantagens. Quem manda ficar devendo um favor pro Dom? Mas muito bem, vamos falar então do segundo filme de Poderoso Chefão, a parte 2, que saiu em 1974. Cara, assim, o segundo filme, o primeiro filme, a Paramount queria um hit, e acabou conseguindo um hit, né? E não só de público. Na verdade, acho que não é exatamente o hit que a Paramount esperava, assim. Né? Será que ela esperava um cult? Que ele é hoje em dia um filme cult ao extremo, né? Não, mas cult é aquele filme que não vai bem e a galera cultua. O cult, né? É um filme meio hermético, né? Cara, assim, hoje em dia, né? Eu não sei se locadora tem um fluxo muito grande de Poderoso Chefão ou nada, mas ainda assim, você vê muita gente com camiseta do Poderoso Chefão, é, né? Sabe? Não existe nem locadora mais, quase, né? Bom, as que existem. É que eu acho que foi um sucesso tão grande que não é um cult, é uma... Clássico é o nome. Clássico. É, muito bem, clássico, é um clássico, né? É, não é tão difícil assim, né? Cara, quando a sequência foi planejada, primeiro que boa parte do material que tinha no livro do Mário Puzo já tinha sido usado. O que não tinha sido usado era a história da infância e da juventude do Vito Corleone, que faleceu no primeiro filme. Então, quando se planejou a sequência, se pensou assim, vamos fazer o seguinte, vamos continuar a história do Michael, continuar a ascensão do Michael, e aí é no segundo filme que ele vai mostrar o lado mais violento dele, o lado mais criminoso mesmo dele, né, cara? Que ele já tá totalmente envolvido por aquela persona, né? Ele é outra pessoa, né? Ele, cara, é outra... O cara que começa o primeiro filme é completamente diferente do cara que começa o segundo filme. Ali ele realmente é um mafioso, realmente manda matar as pessoas com gosto, isso, sabe? Né? Só por ele vingança. Ele manda matar o irmão, tá? Não, e até no final, quando ele manda matar o judeu lá... Tipo, o judeu já tava pra morrer, só que ele queria ele matar pra provar poder, entendeu? Não era só... Vamos tentar rapidamente aqui contar qual que é a história desse filme, assim. Eu acho que são três tramas principais que regem o segundo filme, né? Então, a primeira parte, a gente tem Vito Corleone, começa o filme mostrando o Vito criança ainda, começa o filme com o velório do pai do Vito, que é o Antonio Andolini, que foi morto pelo Don Tito, que era o chefão da máfia da Sicília e tal. Ou, não sei se era o chefão da máfia, mas pelo menos o cara controlava a cidade de Corleone ali. E aí o cara matou o pai do Vito, no enterro do cara. Matou o irmão. Matou o irmão do Vito. E aí a mãe do Vito vai lá fazer um apelo, né, pro Don Tito, do tipo, não mate meu outro filho, né? E o cara, não, eu vou matar. E ela ameaça o cara com uma faca. Para o tempo do moleque fugir, o Vito foge. Enfim, matam a mãe dele e ele foge para a América. E aí a gente tem essa trama dele chegando na América, sendo recebido lá no porto, aquela cena clássica, né, dos imigrantes chegando em Nova York, né? Vem da Estátua da Liberdade pela primeira vez, exatamente. Aquele deslumbre e tudo. E aí tem um negócio... O dia que eu for pra Nova York, eu acho que vai ser tipo assim, eu vou olhar pra Estátua da Liberdade. Principalmente se você chegar de navio, né? É. Que aí não vai fazer se você chegar de navio, aí vai ficar mais glamouroso. É verdade, eu vou pra Nova York se você for de navio. Cara, se prepara pra pegar um escorbuto. E os cubanos loucos pra ir lá de navio também. Dá uma carona pra galera. Você falou em escorbuto. O Vitor chega com varíola, né? E é uma coisa muito comum nos navios na época e tal. E aí ele, criancinha, fica em quarentena e tal. Queria deixar aqui um apelo, Rafael Moretini deixou esse recado pra gente. O Vitor, criança, quando ele tá na quarentena, tem uma cena dele cantando uma música folclórica italiana. E é o sonho da vida de Rafael Moretini. Saber qual é o nome dessa música pra ele pegar inteira e tal. Então, se você aí, meu querido italiano, Italiani, se souber que música é essa, colabore com esse podcast, colabore com o Rafael Moretini. Aliás, Rafael Chaves, meu amigo que me ensinou a falar italiano tão bem. por favor, você que tá na Itália, veja se não consegue aí essa música. Isso, acho que o pessoal local deve ter mais a manha. A gente tem um ouvinte da Itália, cara? Temos um blogueiro do portal MTV na Itália. Ah, MTV.com.br/pé na bota. Ah, é verdade. É um brother meu e também ouvinte desse podcast. Tá, então muito bem. Então temos Vito Corleone chegando na América em 1901. Depois pula alguns anos e conhecemos Vito jovem na pele de Robert De Niro. Tem só uma coisa aí nesse meandro. Que ele era Vitor Andolini. Isso. E aí o nome dele foi escolhido... Ele foi rebatizado de Vito Corleone porque ele era mudo. Até, sei lá, até cantar essa música aí pela primeira vez, que o Moretini quer saber o nome. E aí o cara meio que da imigração ali pegou o crachá dele e falou, Vitor, cidade Corleone. Tá bom, é isso. Vitor Corleone, pronto. Deixou de ser Andolini, assumiu um novo nome. Hoje em dia isso não funcionaria muito bem, né? Eu queria ter de Bruno São Paulo por aí. Mas tudo bem. E aí, beleza. Aí pula alguns anos no tempo, a gente conhece o Vito jovem e o filme mostra como é que ele se tornou o cara com o poder que ele tinha, né? O dom de uma família mafiosa, assim. Então mostra o começo da vida de criminoso dele. Tudo começa, ele esconde as armas do Clemenza na casa dele. E aí o Clemenza, pra pagar pelo favor, fala, pô, tem um amigo meu aí que vai te dar um presente. Um amigo! Um camarada! Aí eles invadem um apartamento e roubam um tapete, né, cara? O Vito todo inocente. E o Robert De Niro, numa atuação, né, ele fez testes pra ser o Michael, ele fez testes pra vários papéis do primeiro filme. E aí o Coppola acabou aproveitando o cara no segundo filme como o Vito. E a atuação dele é brilhante, o tanto que ele vai incorporando os cacoetes do Marlon Brando ao longo do filme. Sim, assim. Até a voz, né, ele vai mudando, ele começa com uma voz já meio fraca, assim, mas no final do filme aí ele tá com a voz. Voz de poderoso chefone. É. Já tá incorporada a parada. Il padrino. Uma curiosidade, cara, que o Coppola ele chegou a dizer que ele achava que o próprio Marlon Brando poderia fazer o Vito jovem, assim. Porque pra Ia ser muito pra bizarro, ele o Brando não, acho, tinha, não tinha barreira de idade pra ele atuar. Ia ser. Tanto ia ser bizarro como. Não aconteceu. Mi chiamo Vito Corleone. E tuo padre come si chiama? Mio padre si chiama Antonio Andolini. E questo è pazzi. Então beleza, então a gente tem essa trama, essa linha da narrativa do filme que conta a história do Vito, que é excelente, é incrível. Depois, além disso, temos a vida de Michael Corleone crescendo no mundo do crime, crescendo enquanto chefão e adquirindo cada vez mais poder em suas mãos, assim. E o poder, como você sabe, corrompe as pessoas, né? Bonito, isso, né? Fazia tempo que ele não mandava umas frases. E aí, cara... Foi eu que inventei essa frase. E aí, cara, o Michael tem... A trama do filme que envolve o Michael tem duas linhas principais, assim. A primeira é um cara que é um senador, um político, que vai chantagear o Michael, basicamente. Ele pede um financiamento de uma grana absurda, numas do tipo, se você não me pagar essa grana, eu não vou continuar acobertando... E o cara é um idiota, porque ele chega a falar pro Michael, eu estou te extorquindo porque eu não gosto da sua gente. Meu, vai se fuder, você não fala isso pro mafioso nunca, cara. Que é mais ou menos aquele cara que tentou extorquir o Bruce Wayne, né, cara? Pois e exatamente. E o Morgan Freeman fala... Cara, você tá querendo chantagear um cara que é um dos mais ricos do mundo. E esmigalha bandidos durante a noite. Morcego. Sensacional. Veja bem, pense bem antes de extorquir alguma pessoa, entendeu? Especialmente um Corleone, né? Especialmente, pô, né? Então a gente tem essa trama mais política, que vai evoluir pro tribunal, né? A gente não vai entrar nos meandros tão profundos da história. Acho que quem não viu deve assistir. Acho não, né? Não. Cara, quem não viu, realmente se mata. Assista! Quem não assistiu, assista. Dever. Lição de casa. Lição de casa do podcast do cinema. Totalmente. Não é só a sua professora mala que está lição de casa. A mala aqui também não. Isso aí. E aí, cara, além disso, tem a trama que envolve o Hyman Roth, que é um mafioso judeu, que tá meio que ele e o Johnny Ola, que é tipo o braço direito dele. É criador das camisinhas Ola. Não. Não? Achei que o criador da... Da Ola do Star. Ola do Star. Também não. Mas enfim, os dois, a princípio, estariam assessorando o Michael pra ele entrar no negócio do jogo, né, cara? Apostas, cassinos, essas coisas, né? Não, ele já tinha... O Michael. É, o Michael já tinha hotéis, que acho que em Las Vegas, hotel e cassino, é tudo uma coisa meio interligada, assim. São, geralmente, é a mesma coisa, né? Só que ele queria... O Roth tinha muito poder ali. E ele meio que queria fazer o quê? Iludir o Michael, achando que o Michael ia ser o herdeiro do poder do Roth. Mas isso era um embuste pra, na verdade, ele tomar o poder da família Corleone. É. Né? Então ele ficava meio que fingindo que... essa é minha herança, eu vou dividir, tal cassino vai pra você, tal outro vai pra fulano. Mas era... É. E é isso que vai acabar... E essa tema envolvendo esse judeu, o Raymond Roth, e o Johnny Ola, que vai acabar... gerando o grande dilema moral da vida do Michael e que vai permear todo o terceiro filme, né? Que é a morte do Fredo, né? Porque o Raymond Roth se alia de forma clandestina ao Fredo e o Fredo dá uma ajuda sem querer, porque ele é um idiota, né? Mas... ele é mais um idiota do que um mau caráter, realmente. Mas ele é burro, né? Foi tudo meio na ingenuidade, né? Querendo meio que se dar bem ali pra um outro lado. Ele chega a falar pro Michael, eu sou o seu irmão mais velho e é você que me provê as coisas, sabe? Ele fica com um ciúminho besta, assim, de... Mas até tá todo... Quem não é besta, né? Pensei, o cara é um Corleone, italiano, entendeu? Ele deve estar com um pouco ferido, né? De não ter sido ele. Ele, né? O padrinho. E mandou ser burro também. Exatamente. Mas a real é que essa, que seria uma pequena traição do Fredo, acaba gerando o ataque na casa dos Corleone, né, cara? Ele deixa uma janela aberta e aí o Michael e a Kay, a esposa dele, sofrem um atentado e quase morrem, assim. Então o Michael passa boa parte do filme tentando descobrir quem foi o cara que arquitetou, porque ele sabe que veio de dentro, né? E pra depois, em Cuba, né, ele viaja pra Cuba pra se encontrar com o Raymond Roth e lá ele acaba descobrindo que o Fredo é o traidor. E dá o tal beijo da morte e a famosa frase, Fredo, you broke my heart. Fredo, you broke my heart. I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. O beijo da morte, é óbvio que é uma... esse lance do beijo vem lá do... lá da época de Jesus Cristo, né, cara? O beijo que Judas deu a Jesus Cristo pra identificar ele perante os romanos. Então, cara, agora eu não sei se o beijo de Judas foi na boca, né, velho? Provavelmente não, né, velho? Pois é, acho que alguns católicos fervorosos vão ficar até chateados de eu ter questionado isso. Não, mas tem uma coisa do beijo na boca, não sendo uma questão, né, sexual. Claro, assim, então, na verdade, familiar, acho que tem. Né? Eu não lembro agora onde que eu li ou ouvi essa parada, que assim... Se dois homens se beijam na boca, um tem que morrer, entendeu? Ô, louco! Não. A visão siciliana, tradicional, mafiosa e assassina e tal, tipo, machista também. Só que é daí que surgiu isso, então. Dois caras se beijaram, um vai ter que morrer, tá ligado? Entendi. Que seja... Faz sentido. Você, faz entendeu? Sentido. Sei lá. Ah, não sei, porque tem muito pai que beija na boca o filho. Não, sim, mas eu tô dizendo na... Mas na máfia, né? Mas tô falando na máfia, sendo italiano, entendeu? Italiani! Pois bem, aí, cara, a cena da morte do Fredo é uma das mais impactantes, assim, no segundo filme, talvez, né, cara? Porque... tá o Fredo pescando com um dos capangas, dos Corleone lá. E ele meio começa a rezar, né? No barco, assim. E ele sabe que ele vai morrer, né, cara? Que o Michael só espera a mãe dele morrer. De velhice, né? De causas naturais. Pra depois matar o irmão, assim. E o Fredo pede desculpa, né, velho? Várias vezes a Connie, que é a irmã deles, tenta, né, convencer o Michael de não mata o Fredo, saca? Não faz isso. E, na verdade, acho que esse foi o grande erro na vida do Michael Corleone. Então, mas acho que não foi só isso que motivou ele pro terceiro filme, né? Talvez isso tenha dado um bom empurrão. Mas ele já queria limpar o nome da família desde antes. Porque tem uma cena que tá ele e a Kay dançando numa festa lá, que a Kay fala, você falou que em 5 anos teria legalizado todos os negócios da família. Isso já faz 7 anos que você me prometeu. Pode crer. Então ele já tava meio querendo isso. Mas é que eu acho que no terceiro filme, mais do que legalizar, limpar o nome da família, ele tá em busca de redenção, assim. Acho que é o próprio lance... Depois a gente fala mais do terceiro filme, mas ele vai fazer acordos com a igreja e não é à toa, assim, saca? Eu pelo menos tenho essa visão, assim. Uhum. Ele, Ele busca realmente uma redenção. Queria um nome pra família também, né? Deixar um legado positivo, né, então, no mundo, fazer caridade também, mas, e tal. Mas muito... exatamente. E muito mais pra ele mesmo, assim. É um conforto pra alma. Isso é uma coisa que quando a pessoa envelhece, vê o Bezerra da Silva, por exemplo, que era um porra louca do caralho a vida inteira. E aí, tipo, usou no exemplo usado pro Bruno mesmo. Mas é, cara, o Bezerra era um maluco do caralho a vida inteira, aí um pouco antes de morrer ele se converteu, saca? O Bob Marley também, tá ligado? Ele era rasta até a hora que ele ia morrer e ele se converteu, porque as pessoas buscam um conforto espiritual na hora que eles sabem que estão perto da morte, assim, sabe? Não todos, obviamente, mas acontece muito. E com o Michael, eu acho que foi um pouco isso, assim, realmente. Né? Ele tentar se aproximar da igreja, numa de se confortar, assim. Enfim. Deixamos mais detalhes sobre isso, mais discussões para a terceira parte do nosso podcast. Enfim, cara, o segundo filme, por incrível que pareça, eu considero ele ainda melhor que o primeiro, assim. Eu também acho. O primeiro é um filme brilhante, impecável. Mas o primeiro é nota 10, o segundo é nota 10,5, assim. Cara. Muito foda, cara. O segundo, e a trama, né, que aqui a gente resumiu pra caramba, é muito complexa, sabe? Tem o golpe do Fidel paralelo quando os caras vão pra Cuba. É um negócio que eu... assim, eu acho que em termos de história, talvez o segundo realmente seja mais elaborado, mais complexo, mais refinado que o primeiro, né? Mas eu acho que em termos de, não sei, de atuação, de presença, o primeiro... bate por causa do Marlon Brando. Mas também pela transformação do Michael, entendeu? Não acho que é só pelo o filme Marlon é o que Brando. Mostra a transformação. Mas é um filme quase de apresentação e que excelente, assim, né? Na medida certa, enfim. Mas acho que exatamente isso, assim. Em termos de história, o segundo é muito mais refinado. Mas o segundo também tem essa transformação, só que é a do Vito, né? É a transformação dele de imigrante. Mas eu acho que é menos profundo, é mais histórico isso, entendeu? Acho que não é menos pessoal. A transformação que o Michael passa no primeiro é muito pessoal. Você se envolve com ele, você vê o conflito que ele tem. No segundo, você não se envolve tanto com os conflitos do Vitor, né? Assim, você vê a história dele, tudo que ele passou, mas eu acho que é menos próximo. E eu acho que no primeiro tem uma questão de proximidade dos personagens muito mais forte do que no segundo. No segundo, você acompanha aquela história que acontece, entendeu? Eu acho que, eu concordo com você. Eu acho que comparando as duas transformações do Vitor no segundo filme do Michael, o Vitor, por mais que ele sofra uma transformação, mas quando ele se torna o Dom, ele ainda não é uma pessoa tão odiável, tão má, no sentido, né, do que o Michael, né? Não, cara, ele é muito bom, ele é o bandido que todo mundo gostaria de ter como amigo. Quase, né? Eu adoraria que o padrinho fosse da minha família. Família Rezi. Aqui, Vitor, tome um regalo para ti. Mas, realmente, eu acho que choca menos essa evolução do Vitor. Porque ele não vai se tornar um crápulo, assim. O Michael não, cara. E é menos conflituosa, né? Até os próprios filhos, assim, né? A Kay, ela tenta tirar os filhos de perto do Michael porque ela acha uma influência absurdamente ruim pro Anthony e pra Mary. Mas já o Vitor não tinha esse problema. Ninguém achava que ele era uma influência ruim, sabe? Não, pelo contrário. A casa vivia cheia de criança, né? A mulher dele sempre apoiou ele, tava do lado dele o tempo inteiro, saca? Ver o Michael e a Kay... No segundo filme, o casamento dele já era. No terceiro, então, ela é divorciada mesmo. Exatamente. Dele. E o Michael chega a bater na Kay no segundo filme, num certo momento. Dá um soco na cara dela. Quer dizer, o Michael é uma pessoa mais odiável, assim. E o que é louvável, por um lado, né, cara? Do Coppola criar um personagem, o Coppola e o Mario Puzo. Um personagem tão ruim e, ao mesmo tempo, que as pessoas gostam tanto. Mas essa é a questão, né? Assim, se a gente for pensar... o Vitor, ele não tem tantos conflitos. Talvez a gente, pra ser... Óbvio que daria um personagem principal, mas assim, talvez a gente não se envolvesse tanto com isso. A questão toda aí, acho que é esse conflito do Michael, que é isso que você falou, ao mesmo tempo demonstra que é uma pessoa odiosa, totalmente raivosa, um cara que bate na mulher. Mas ao mesmo tempo, você viu o cara lá no começo, você viu como ele era, você viu as coisas que ele passou, por que que ele fez aquilo, e ao mesmo tempo, por que que ele também se culpa por algumas coisas, sabe? Eu acho que é um personagem muito envolvente, assim, não sei, você Você quer entender aquilo, ele é como um ogro, né? Ele tem várias camadas. Como uma cebola. E fora que o Vita a galera respeitava porque gostava dele. E o Michael porque tem medo. Exatamente. É, isso mesmo. Uma... E o que eu acho interessante é que a parte 1, ele é um filme de... Ele mostra a máfia de um modo mais romântico. Assim. Você tem pouca trama política envolvendo a parte 1, né? O primeiro filme. E o Vito, ele é o chefão mais tradicional, né? O mafioso antigo, assim. Lógico que você tem que pensar que a gente tá na década de 70, né? E aí o Michael... Na verdade, tá na década de 50. Não, não, não. O filme, né? Ah, tá, o filme tá, feio. Tá. E aí o Michael, ele já é uma evolução, né, cara? Ele já é um cara... Ele sabe que ele não pode, por outro lado, ele é realmente, ele impõe respeito pelo medo, mas ele sabe que ele não consegue impor respeito pelo respeito. Sim. Só, sabe? Ele precisa impor o medo, assim, porque a máfia já não é mais tão simples quanto era na época do pai dele, assim. As coisas cresceram, né? É, verdade. Porque acho também, no primeiro filme, na época do pai dele, vê... não se faria um atentado de helicóptero. Ah, não, de helicóptero foi no terceiro filme, né? No terceiro filme. Que rolou, então... Mas também não, então, se faria. É verdade. Nem menos helicóptero tinha, né? Menos ainda, né? No primeiro filme, acho que a gente vê a máfia, assim, pela visão do Michael ingênuo, começando ali, né? É, você vê toda aquela... Tem um certo glamour que se perde depois, né? Porque é exatamente isso, o Michael que se transformou, o Michael que vê aquilo com ódio, com raiva, que tá envenenado, né? É. E que tem completamente outras intenções do que o pai dele tinha, né? Que faz aquilo que um homem tem que fazer. You're nothing to me now. You're not a brother, you're not a friend. I don't want to know you or what you do. I don't want to see you at the hotels. I don't want you near my house. When you see our mother, I want to know a day in advance so I won't be there. You understand? Pois é, cara, o segundo filme, como eu falei, foi lançado em 1994, ele custou 13 milhões, teve um pouquinho mais dinheiro aí que o primeiro. E, cara, a informação que eu achei aqui de bilheteria dele foi 47 milhões nos Estados Unidos, não achei mais nada além disso, assim, mas eu acho que tem dado mais que isso, né? Ah, bem mundo, mais então. Mundo todo. É. E ele superou o primeiro filme em Oscars ainda, né, cara? Que ele ganhou melhor ator coadjuvante pro Robert De Niro, mais que merecido, direção... Sim. É, direção de arte, diretor pro Coppola, trilha sonora, que é do Nino Rota, a trilha que você tá ouvindo durante o podcast aí, que é maravilhosa. Melhor filme, primeira vez que uma sequência ganha o Oscar de melhor filme. E melhor roteiro adaptado, o que é bizarro, porque ele não é exatamente roteiro adaptado, né? Ele é um trecho do roteiro adaptado só, o resto é tudo novo, né? Algumas curiosidades sobre esse filme, a parte 2 é a primeira vez na história que um filme teve o 2 no nome, saca? Tipo, parte não sei dois, o que, parte 2. E tinha uma resistência do estúdio, assim, porque eles achavam, pô, cara, por que alguém ia querer assistir a parte 2 de um filme que já foi feito, saca? E que já terminou, e hoje em teve dia, um fim, cara, né? E hoje em dia isso é lei, né, maluco? Tipo, é, fez sucesso, vai ter a parte 2. Parte 2, assim. Não é fez sucesso, já assinam pra 3 filmes. É básico pra caramba. E outra curiosidade é que foi o último filme filmado em Technicolor, que era a técnica de filme colorido que foi utilizada desde o começo ali, tipo, Mágico de Oz, né? Sim, E dali em diante, eu não sei como é que é chamado hoje em dia. Acho que a gente não tem mais uma tecnologia. Esse filme é colorido e beleza. Ponto, né? Acabou, né? É filme, você filma. And I said to myself, this is the business we've chosen. A última cena do filme... É um flashback de quando o Vito tava vivo ainda, que é a família se reunindo pro aniversário do Vito na casa dele, né? E o curioso é que o Marlon Brando tinha topado fazer essa cena, sabe? Que ele apareceria como o Vito nesse flashback. E no dia da gravação ele não apareceu, simplesmente porque ele é o Marlon Brando. E ele é maluco, ele mesmo era maluco e não ia. E aí, cara, o que acontece é eles tiveram que reescrever a cena na hora ali, vamos refazer. E, na minha opinião, a cena ficou até mais legal, assim. Eu não sei se ficou mais legal, eu não sei como é que seria como o Brando, mas... E eu acho foda que você sente a presença do cara sem o cara tá lá, assim, né? Porque todos se levantam. E é uma cena que tem várias coisas legais, assim. Primeiro que aparece o James Caan como Sonny, né? Ele não aparece durante o filme, porque ele morreu, né? No primeiro filme, obviamente. deu até uma exploradinha aí na Paramount. Só falou que só faria essa cena se fosse pelo mesmo salário do filme inteiro anterior. Oh, louco. É, pois é. E além disso, mostra uma coisa que no final do filme faz todo o significado e ganha um novo significado, na verdade, que é que é quando o Michael anuncia que ele vai pra guerra, e que é como começa o primeiro filme como um militar, né? Então ele tá anunciando que vai pra guerra. E aí a família inteira se posiciona contra, assim. E só uma pessoa vai apoiar o Michael nessa hora. E é o Fredo, né, cara? E então, isso, você, pô, é foda, assim. Você acabou de ver o irmão matando, né, cara? O outro, assim. E aí, a última cena do filme é o Fredo apoiando o Michael, assim. Que e só contribui pra você criar ainda mais essa... Você sentir na pele, né, essa angústia que o Michael vai carregar pro resto da vida, assim. Por um erro, na minha opinião, um erro gigantesco que ele cometeu, assim. Ah, cara, não, velho. O chefão da máfia não pode demonstrar fraqueza. O irmão, cara. É o irmão, velho. Mas irmão é alguém burro. Que traiu, velho. Mas é o irmão burro. Ah, eu não sei, cara. Eu acho que ele mas fez é certo. Família, mas é família, é uma coisa que eles levam... É aquele que você bate na cabeça e tá bom. Mas justamente... Por ser família, ele não podia trair o Michael, entendeu? Mas ele não traiu, essa é toda a questão. Trair é aquela coisa que você faz sabendo. Tipo, de ele propósito. Foi burro. É, ele é burro. Ele vacilou. E vacilou, dançou, né? É. Tremendo vacilão, olha aí. Uma coisa interessante, o Coppola, ele não tá muito afim, porque a gente já falou sobre isso, o primeiro filme foi um parto complicadíssimo pro Coppola, assim. E ele não queria dirigir o segundo. E aí ele sugeriu que o Martin Scorsese dirigisse. É verdade. E que ele tinha visto Mean Streets, né? Que no Brasil, acho que é Caminhos Perigosos, que se chama. Que tem o Robert De Niro também. E ele falou, pô, esse cara poderia muito bem dirigir um Poderoso Chefão. Imagina, ia ser legal, né? É, até poderia, mas... E teria ganhado um Oscar um pouquinho mais cedo, né? É. Nossa, coitado. Martin Scorsese, coitado, né? Ele fazia filme e falava, não, é dessa vez que eu ganho. Não. Vale lembrar que um dia a gente vai fazer ainda um podcast sobre os filmes de máfia de Scorsese, né? Nossa, que merece uma parte. Muitos, né? Tá, outra curiosidade, Robert De Niro foi um dos 5 atores que ganharam um Oscar de melhor ator num papel que falava mais outra língua do que inglês, assim. Que ele passa a falar praticamente só italiano no filme, né? E foi ele, Sofia Loren, Roberto Benigni, Benicio Del Toro e a Marion Cotillard no ano retrasado, né? Por Piaf. Por Piaf. Nossa, que lindo esse filme, desculpa. Muito bem, então o segundo filme é isso aí, mas nada a acrescentar. É, só recomendo mais uma vez que você assista, moleque idiota. I betrayed my wife. I betrayed myself. I killed men. And I ordered men to be killed. I ordered the death of my brother. He injured me. I killed my mother's son. I killed my father's son. Poderoso Chefão, parte 3. Filme foi lançado em 1990. 90. Né? É, já vários anos pra frente. É, primeiro que esse projeto, a Paramount, obviamente, né, gostaria muito que o Coppola fizesse o filme. Afinal, né, já uma franquia consagrada e tal. Mas o Coppola e o Mario Puzo tinham uma visão bem diferente sobre esse terceiro filme. Assim. A ideia dos caras... era chamar o filme de A Morte de Michael Corleone. Nunca. E o mesmo... spoiler, né? É, o nome spoiler. Porque você vai ver o filme, você já sabe, né? Tá no nome do filme. Já tira 50% da surpresa. É, veja bem. E aí, cara, o Coppola e o Mario Puzo nunca... eles, desde, mesmo depois que o filme foi feito, assim, eles não encaravam muito a saga do Poderoso Chefão como uma saga em 3 partes. Pra ele era uma... pra eles... era uma saga em 2 partes, parte 1 e parte 2, e um epílogo, né? Se você for analisar mais friamente... é mais ou menos isso mesmo. É isso mesmo, né, cara? O terceiro filme, ele tem um clima bem diferente dos outros, assim. Bem diferente, né? O terceiro filme chegou já bem mais criticado, mais malhado. Ele realmente não chega ao mesmo nível dos outros filmes. Mas, ainda assim... faz nota 9,5, sabe? É um filmaço, né, cara? É um puta filme, mas... Aí tem algumas coisinhas que atrapalham. O Coppola sempre foi muito dado a colocar os seus familiares, dar aquela forcinha. Primeiro tinha muita gente. É, até o pai dele apareceu de piano no primeiro. Família, meu amigo. Mas aqui, vocês sabem que... Eu tenho um sobrinho, precisa trabalhar aqui. Mas eles sabem, porque assim, quem fez... O papel. Vamos contar a história primeiro? Vamos contar a história. Então essa história, ela começa com basicamente o Michael tentando limpar o nome da família, tentando legalizar os negócios da família Corleone. O filme já começa com ele recebendo uma condecoração lá da Igreja Católica, tá, por uma doação que ele fez de 100 milhões de dólares para uma obra de caridade. E aí você fala... Puta, que culhão, né, cara? 100 milhões de dólares pra igreja. E isso não é nada, porque ele depois, no resto do filme, ainda doa mais 600 pra igreja pra conseguir o... 600 dólares? 600 milhões de dólares pra conseguir o controle de uma outra companhia lá que ia realmente legalizar os negócios da família de uma forma definitiva. Ele ia abandonar toda a parte de cassino, toda a parte de... Sei lá, enfim, todos os negócios que ele tinha... em função de ter uma empresa legítima, ações majoritárias de uma empresa fudidaça, um conglomerado de empresas europeias, na verdade. Em paralelo a isso, mostra a trama do filho do Sony, que estava sob os cuidados de outro mafioso, esqueci o nome do cara agora. Quem que é onde, hein? Ah, não vou me lembrar, cara, mas o filho do Sony se chama Vincent Mancini. Sim, que era o... É o Andy Garcia. O Sonny Boy, Andy, né, Garcia, como eles chamavam, tem uma lista, né, curiosa de atores que poderiam ter feito... O Vincent Mancini, eu acho que eu não anotei essa lista, Sofia. Lembra algum de cabeça, não? Não. Não, né? Burt Reynolds capaz de ter feito. Né? É, o Kevin James. O Kevin James. E aí, assim, o Vincent, ele surge como o principal candidato pra tomar o lugar do Michael, né, cara? Porque o filho do Michael... Não é nem pra tomar, porque... Pra tomar o não, Michael, pra assumir, né? Pra é, assumir, o Michael é, sabe ele que ele dá, tá meio que no, né, fim de carreira, é, ele vai dar mesmo o título de padrinho. É, precisa de um substituto. Pra ele. O Anthony, que era o único filho homem do Michael, né? Ele quer ser músico, cantor de ópera. É a desgraça do Michael, ele odeia a princípio a ideia, mas depois acaba até que aceitando. E a Mary, que é a filha vivida pateticamente pela Sofia Coppola, que... quase estraga o filme, assim, realmente. E é, cara, não, é muito sofrível a atuação dela, é muito ruim, assim. E ela se envolve com o Vincent pra desespero do Michael, assim. O Michael também não quer que ela se envolva com ele, porque ele sabe o... Pô, ele tem a experiência dele com a Kay, deixou claro, né, o tanto que uma mulher de mafioso sofre. É, mas é engraçado, porque na verdade ela tinha um potencial pra ser uma mulher de mafioso espetacular, assim, porque ela entrava nas do pai, sabe? Ela fazia doações no nome dela, fazia discursos pro... Mesmo na primeira cena lá que o Michael vai receber o título da igreja, ela faz um discurso de agradecimento, tira sarro daquilo, sabe? Então ela tem mais trejeito de lidar com a máfia do que tinha a Kay e até do que tinha a senhora Vito Corleone, né? Então, no caso, ela é um desperdício, né? Se ela fosse homem, seria ela que seria o Dom. Ah, é, provavelmente. Né? Se ela usasse calças, seria ela o Dom. E sabe quem faria a Mary? Winona Ryder. Sim. Que não aceitou o papel por estar fazendo Eduardo Mão de Tesoura. Mas, cara, acho que qualquer uma ali faria um negócio, a Julia Roberts faria um trabalho também, melhor, a Mary, cara. Assim. A princípio, o nome, o primeiro nome seria a Julia Roberts, mas logo de cara foi descartado. Aí a Winona Ryder tava... Dizem, né, que ela, tipo, desistiu na semana que ia começar a filmar, assim. Ela nunca foi muito bem na cabeça, né? A Winona, né? Mas ele... O... Fui Winona. Né? Mas o Coppola, ele forçou também a Sofia entrar lá. É, exatamente. Aí foi o que ele precisava, né? Ele falou, pô, cara, a gente tem uma semana aí, tem minha filha, né? Aí, cara. Mas o que deixa a gente mais feliz é que a Sofia, péssima atriz, mas... Sofia Coppola. Desculpa, Sofia. Not taken. É, a Sofia Coppola. Mas se revelou uma grande diretora de cinema, sim, né, cara? Tem... Virgem Suicida. É, pelo menos dois filmes que eu gosto muito e um que eu acho razoável, que é o Maria Antonieta. Nossa, eu amo Maria Antonieta. É, só pra concluir a história, assim, o que acontece é que o Michael, ele tenta chegar para os outros associados da máfia e dividir mesmo a herança dele. Falar, ó, se assume isso, tô aqui essa grana para você e tal, eu tô fora dos negócios. Mas ninguém topa isso. Todo mundo fala, não, mas agora você vai entrar num negócio legítimo que vai te dar tanto lucro quanto você, né, já fez a gente lucrar até agora, e eu também quero mamar nessa. É. E aí ele fica emputecido. É, né, em paralelo a isso, ele ia, né, pra legitimar esse negócio, ele contava com a assinatura do Papa pra ratificar, né, a passagem das ações e tal, e o Papa morre. Né? Entra um novo papo. Não. Não, não é assustado. É o meio que real. Tá? É o que morre, é o que morre de verdade, assim, o que tava doente já e tal. E aí, mais pro final, é que o Papa que assumiu é morto. É. Enfim, ele tem aquela banho de sangue do final do filme também, que é quando ele resolve chutar o balde e falar: ah, vai se fuder todo mundo, você é mafioso mesmo. Só que nessas. Entrega o filme? Eu entrego o final? Não, dá um spoiler master? Não, não deixa não. Então deixa. É. Don Corleone. The Corleone family. Partners with the Pope. They may cry blasphemy. This is business. Que é curioso você ver como tem um padrão, assim, né, nos três filmes. Né? Eles começam com uma festa... E acabam com uma matança. E acabam com uma matança. No segundo filme é o contrário. Começa com uma festa. Começa com a primeira comunhão. Primeira comunhão. Do Anthony. Ah, tá. E acaba com uma matança. E o terceiro filme começa com a... Com a condecoração. Do Michael. E acaba também com morte. É. Mas no segundo filme... Com a morte do Michael. Sim. A cena da festa, eles esperando coisa. A cena que não tem Marlon Brando? Ah, não, sim, mas só que essa começa, tipo, é quase Dom Tito matando, é isso que eu tô dizendo. Não, mas é quase um epílogo pro se filme. Se fosse um filme moderno, essa cena estaria depois dos créditos. É, meio isso, assim. É uma ceninha. Entendeu? É muito curtinho, assim, é só um extra. Agora eu tenho algumas curiosidades legais aqui. Primeiro que quando o Coppola foi oferecer pro Al Pacino, ele reprisar o papel, o Pacino queria muita grana. E não queria ceder, assim. E o Coppola falou o seguinte pra ele: então beleza, então eu vou fazer o seguinte, vou começar o filme com o velório do Michael. Começa o filme com o Michael morto, e a gente conta a história do Anthony. E aí o Pacino falou: não, peraí. Ah, tem outra pessoa que pediu uma puta grana e foi cortado, que é o Robert Duval. Robert Duval, que falou: não, eu quero uma puta grana. E a galera falou: não. Ele falou: então tá bom, beijo, tchau. Então, seu personagem morreu de causas naturais. Exatamente. E aí que entra o outro advogado. Exatamente. O Tom Hagen, que é vivido pelo Robert Duval, não tá nesse filme por causa disso. Que dá até uma deixa legal, porque o Michael, ele quer que o Anthony, o filho dele, se torne advogado, porque o advogado fodão que ele tinha morreu. Só. E aí ele fica puto porque o filho quer ser músico. Então esse já é um conflito músico a mais. Não, cantor de ópera, que é muito mais complexo, né, cara? Ah, não, é músico, cara. Porque ele também... A trilha sonora do Poderoso Chefão é cantada pro Michael pelo filho dele. Tipo, banquinho e violão, meio... Só. E aí, assim, durante muitos anos, desde 78, que se escreve roteiros sobre Poderoso Chefão. E a ideia inicial... Roteiro pro terceiro filme, né? A ideia inicial era contar a história do Anthony, recrutado pela CIA, indo pra um país sul-americano depor um presidente ditador. Caralho, ainda... virou Rambo. Não, os mercenários, isso. Não. Né? Virou Rambo, velho. Peraí, ainda bem que desistiu. Graças né? a Deus. Porra, velho. E esse projeto, cara, essa história quase caiu na mão de Sylvester Stallone. Rambo, cara. Velho! Ele é Rambo, dirigir, cara! Dirigir e protagonizar. Os mercenários, isso, velho. Imagina, velho! Isso, ele usou a ideia pra fazer os mercenários. Ai, isso meu cara. Deus não do é possível, céu! Cara. Onde esse mundo vai parar, hein? Ainda bem, né, que não foi feito. Alguns nomes que quase dirigiram o Poderoso Chefão, a terceira parte, Martin Scorsese, mais uma vez, Sidney Lumet, Costa Gravas, o diretor... É grego, que faz muitos filmes políticos. O Alan J. Pakula, Robert Benton, que eu não conheço. Michael Cimino, de O Franco Atirador, um filmaço também com Robert De Niro. E Michael Mann, que acho que poderia render um bom filme também, Michael Mann. Mas estava bem no começo de carreira. E eu tenho aqui, Sofia, eu falei que não, mas tenho sim a lista dos possíveis Vincent Mancini. Oba, arrasou! Vamos lá, possíveis... o papel acabou na mão do Andy Garcia, né, Vincent Mancini. É Alec Baldwin... Alec Baldwin, era esse. Cara. Era esse que eu me lembro. Matt Dillon. Matt Dillon. Val Kilmer. Charlie Sheen. Billy Zane. Charlie Nicolas Sheen. Cage, que não podia faltar, né? Nicolas Cage. O Charlie Sheen ia ficar deveras engraçado, né? Ia esse ficar, cara. Mas acho que não era muita ideia, né? Ficar engraçado. Pois é. E acabou ficando com o Andy Garcia, né? Acabou ficando com o Andy Garcia. Talvez o melhor papel da vida dele, né? E também é mais uma evolução do estilo de mafioso, né, cara? Ele já tá um passo além do Michael, sim, assim, né? E, na verdade, ele tá um passo além até do Santino, cara. Que ele é mais casca-grossa que o Santino, velho. É. Ele atira primeiro, pensa depois e pergunta depois que pensou. Nem pensa, né? Os três filmes, cara, hoje em dia, quando se produz uma sequência, tem uma lei em Hollywood que diz o segundo filme precisa ser maior, precisa evoluir. E a evolução, hoje em dia, você pega Transformers, por exemplo, é mais robôs, mais efeito especial, mais cena de ação. Naquela época, o Poderoso Chefão, a evolução é uma evolução de tom da história. E é uma coisa tão natural, né? Faz tanto sentido do primeiro filme ser uma coisa mais realmente pura da máfia, o segundo filme mostrar as negociatas políticas mais fortemente, o Michael indo pro lado negro, não sei o quê, né? O Michael também mais maluco. E o terceiro filme também, né, cara? Ele evolui, mostra a máfia nos anos 90, gente, mas quase. Essa, né? Mas esse é o sentido de fazer. Exatamente. Sequências. Porque uma sequência teria que ser uma evolução, sim, né? Sim. Mas não necessariamente o Poderoso Chefão 3 tem milhares de efeitos especiais. Não. Ele tem uma cena que é do caralho, assim, acho que deve ter sido um trabalhão pra produzir, que é a do helicóptero atirando no prédio. Mas e que no pro DVD foi remasterizado. Os efeitos especiais foram adicionados pelo George Lucas. É mesmo? Não sabia. Olha, eu não sei qual versão que eu assisti, cara, porque eu assisti um dia antes da gente gravar esse podcast. Né? Nessa cena, eles fuzilam uma sala e sobra justamente o Michael, o segurança do Michael e mais alguém que tá com ele. Não, sobra uma galerinha. Ah, ficam os feridos e tal, mas assim, a câmera não vai ficar focando nos outros sobreviventes. Foda-se. Muito bem, cara. Esse foi o nosso humilde podcast do Poderoso Chefão. É longe da gente achar que nesse... Se esgotaram nesse tempo, todas as... Pelo contrário. Então que venham as críticas, né, cara? Porque sim, certamente apontaram muitas. Porque Poderoso Chefão também é como uma cebola ou um ogro. Mas eu acho que o Poderoso Chefão, ele representa o que de melhor o cinema já produziu. Sei lá, eu acho muito foda mesmo e todos nós aqui pensamos a mesma coisa. E não só nós, como a galera no Twitter também. Sim. Vamos citar as pessoas do Twitter. Eu pedi aqui no Twitter pra galera mandar sua declaração de amor para o Poderoso Chefão. O Professor Tonhão, Deus voltou e nomeou os três únicos mandamentos. Poderoso Chefão 1, 2 e 3. Lucap 7, filmaço, Marlon Brando excelente, Al Pacino, e é na Itália, minha amada Itália. E tem um personagem com meu nome, nota 10. Henrique Foca, foda, depois do Poderoso Chefão nunca mais fiquei tranquilo depois de topar com laranjas. Aí entre parênteses, frutas. Prenúncios de desgraça. O Edson Oliveira lembra a frase clássica do Michael Fredo, You Broke My Heart. A Gabis Kojik, fodoralhaço, sem precisar pensar muito, um dos melhores filmes que eu assisti, graças a papai que me obrigou. Demais, cara, isso, né, seu cara? Pai tá muito certo, velho. Que boa família que você vive. A Tuane, nossa querida Tuane Carvalho, eu finalmente parei pra assistir o Poderoso Chefão e foi graças ao podcast. Bom, só tenho a agradecer, nada mais a declarar. Cara, a gente tá criando pessoas com mais bom gosto, né, cara? Impressionante, é bom. Sim. É muito bom. Esse é o nosso objetivo. Esse é o nosso maior objetivo. Esse ficar rico, mas eu acho que esse segundo vai ser difícil. E a Lele Machado diz: meu pai aprendeu a ser pai com Dom Vitor Corleone. Olha, cara. Sensacional. Eu teria medo dela, hein? Eu teria medo de me envolver com ela. É isso aí. Lele Machado, muito respeito pra você, em relação a você, tá? Não fazemos nem piada com ela. Né? Não podemos. Tá bom, gente, é isso aí. Esperamos que o Moretini volte vivo do trabalho que ele teve que fazer pra máfia aí. Seja lá o que for, né? Seja lá o que for, eu não quero nem saber. Não pergunte. E na semana que vem, já vamos adiantar o tema, na semana que vem, pela primeira vez na história do podcast, vamos falar de Crepúsculo. Olha só, do melhor para o pior, né? Do Olimpo para o inferno. Então. Né? Ou quem sabe a gente vai assistir Lua Nova e seja um ótimo filme. Exatamente. Né? Então, eu não sei se eu vou vir participar desse, eu tô pensando que acho que vai me dar uma dor de barriga, alguma coisa assim. Eu vou ter que fazer uma cirurgia de rim bem nesse dia. Uma cirurgia de redução de rim que eu ouvi por esses dias. Tá certo? Obrigado, Léo. Obrigado, Sofia. Obrigado, Bob. Muito obrigada, gente. É. E é isso. Até semana que vem. Assistam Poderoso Chefão. Assistam, pelo amor de Deus. Mas assistam de joelhos. Olá pessoal do Podcast Cinema, este é o Drops JCast 06, resumo semanal das informações sobre DVDs e Blu-rays com a equipe do blog do JC. Eu sou o JC, estou aqui com o Nerd Master e Fabrício Fio Lopes para comentar e recomendar as edições lançadas aqui no Brasil e lá fora. E nesta edição vamos comentar o lançamento surpresa da semana, Monstros S.A. em Blu-ray no Brasil, um lançamento que não estava no, na programação oficial da Disney e que sai aí em Blu-ray duplo com dublagem, legendas, no filme e nos extras, numa edição aí que era esperadíssima pelos fãs da Pixar, né? Numa edição assim que não é idêntica à que saiu nos Estados Unidos, porque só tem dois discos, né? Só os dois Blu-rays. Não temos os DVDs do filme e do Digital Copy que saiu nos Estados Unidos. É uma edição que tá custando aí R$99,90. O mesmo preço, por exemplo, de Branca de Neve, que a gente já comentou aqui algumas edições atrás no Drops. Mas que, infelizmente, teve essa baixa aí, né? Dois discos a menos do que nos Estados Unidos. E também não tem a luva aqui, a sobrecapa que teve, por exemplo, na Branca de Neve, que é o mesmo preço. Alguém quer comentar mais alguma coisa aí? O que é mais interessante é tá aparecendo uma edição sem ser anunciado. Então quer dizer que pode ter ocorrido já de outras edições de algum outro filme ter saído em Blu-ray sem nós saber. É, bem curioso isso. É um mistério, isso. Então é um... se alguém souber de algum filme que foi lançado e não foi divulgado, nos avise. Pois é, essa verba de marketing aí ou tá muito escassa ou não sei, não tenho ideia mesmo. Porque como assim, né, um filme da Pixar, que certamente se tem muita gente que tá interessada em ver em alta definição, e não tem uma propaganda numa revista, não tem um anúncio no site, não tem um hot site, e é o anúncio de uma semana para outra, porque a gente ficou sabendo desse lançamento na sexta-feira da semana passada. Então, como assim, né? A Disney tá jogando dinheiro pela janela, o que é que tu acha aí, Nerdmaster? Eu acho que, não, pelo menos no que tange a ter discos a menos, eu acho que a história do disco da Digital Copy, o Brasil não tem essa... É que só assim, acho que não ficou muito bem claro, assim, deixa eu explicar de novo. É que Branca de Neve custou R$99,90 também, custa, né? E tem o DVD do filme. Talvez seja a Disney tá pensando o seguinte, ó, entrando na cabeça lá do pessoal da Disney, é que Monstros S.A. em DVD segue sendo vendido. Sim. E Branca sim. de Neve não tinha em DVD. Eu acho também que é isso. Beleza. Pra não queimar o que tá nos estoques da... Exato. Vez. Chegamos à conclusão, olha só, Drops JCast também é raciocínio lógico. Muito bem, nada como três cabeças pensando ao mesmo tempo. Mas vale a pena, olha, só pelas capturas que a gente já publicou lá no blog do JC, é sensacional a qualidade do Pixar. O Wiz já tinha recomendado no JCast anterior aí, ele já tinha recomendado qualquer Blu-ray da Pixar, é um show de imagem e som, né? Então esse aí... Não importa se você ainda não entrou na era do Blu-ray, você um dia terá esse na coleção, com certeza. É, e levando em consideração que o Monstros S.A. não faz parte de nenhuma moratória ou coisa do gênero, acho que esse Blu-ray deve ficar por um tempo à venda, não deve sair do mercado assim tão rápido. E tem extras exclusivos também do Blu-ray, então atenção, né? Extras da Pix também sempre são show de bola. Comprem, comprem, comprem. E o que mais que temos de Blu-ray aí lançado, Alexandre, que você quer comentar hoje? Foi lançado agora no dia 4 de novembro pela Paramount, Star Trek, que é o Jornada nas Estrelas 11, né? Pra quem não curte chamar de Star Trek, como eu não curto chamar de Star Trek. Mas o nome não é Star Trek? O filme se chama Star Trek, mas aqui no Brasil podia muito bem se chamar Jornada nas Estrelas. Eu não sei por que eles não traduziram a porcaria do nome. E não é 11 nada. Eu não sei que estão inventando Jornada nas Estrelas 11. É porque é o 11º filme da série. Claro que não. Quem viu o filme viu que não é. É uma renovação da série? Sim, é uma renovação da série, mas é o 11º longa-metragem com base na série. Aí sim. Vai. que não chamar de Jornada das Estrelas 11? E como é que tá a edição, Alexandre, no Brasil? Fantástica, Blu-ray duplo, o áudio e o vídeo do filme tá excepcional, só o único problema que a gente pode chamar de problema é a ausência da dublagem em português, coisa que a Paramount realmente não põe dublagem em português no nenhum filme. Blu-ray, nenhum. É, infelizmente, só os... Só assim de animados, mas mesmo assim... Só... Aí a DreamWorks, é. Fazer o quê? E o segundo Blu-ray, lotadíssimo de extras e quase todos os extras em HD. Então é uma edição imperdível pra quem, como eu, é fã de Jornada nas Estrelas. Ah, olha, essa é imperdível. E olha só, né? A gente noticiou aí também, saiu primeiro no Brasil do que nos Estados Unidos. Primeira vez. Com a Paramount, primeira vez. Sim, e exclusivamente para o BJC, nós temos a notícia que em fevereiro do ano que vem vai sair a edição com realidade aumentada também, que foi noticiada lá no nosso blog. Isso aí, final de fevereiro, né? Vai ter uma arte, eu acho, especial na capa, ainda a gente não tem detalhes muito definidos disso aí, mas vai ter uma arte especial na capa com realidade aumentada. É, mas é uma coisa de louco, cara. É um troço que você fica com o queixo no chão. É, e extras em HD também vale muito a pena. E Star Trek 2009, com som, tô louco pra explodir minha sala. E agora temos o Fabrício, que vai nos comentar algumas novidades em DVD. Essa semana saiu Lost, né, Fabrício? É, tá sendo lançado o quinto ano da saga dos passageiros do voo da Oceanic 815. A edição com 5 DVDs vem com 17 episódios. Essa é a penúltima temporada da série. Está sendo vendida em média por R$129,90. Como extras, tem um extra que chama Compensando o Tempo de Lost. Tem Mistérios de Lost, Lost na Locação, entre os outros extras. Erros de gravação, easter eggs e etc. Não sabemos se o Box vem em Digistack como as 3 primeiras temporadas, ou vem em Digiduplo que nem a 4ª. No próximo Drops aí a gente já comenta a embalagem de Lost, com certeza, que é uma das séries mais colecionáveis, porque a Disney capricha em Lost. E essa temporada é imperdível, é muito boa. Muito bom mesmo. Então fica a dica aí, Lost, 5ª temporada, já no Brasil. E outra, hein? Anotem aí, outro lançamento antes dos Estados Unidos. A gente tem que elogiar essas coisas, né? É, pelo menos no que tange às distribuidoras locais, a Disney e a Paramount estão de parabéns. A gente tá mais é que bater palmas pra eles mesmo. É, isso aí. E não é que nem a Fox que lança as coisas antes, mas só porcaria, né? Outro lançamento que nós tivemos é um lançamento exclusivo pela loja 2001 Vídeo, que foi o lançamento do filme Rede de Intrigas, de Sidney Lumet, com o Faye Dunaway, William Holder, Peter Finch e Robert Duvall. Esse filme é de 1976, era um filme muito esperado, é considerado um clássico porque é oscarizado. É, Peter Finch ganhou o Oscar póstumo, que ele morreu antes da premiação, e o filme fala sobre denúncia sobre o jornalismo televisivo. É um filme muito bom, justifica a aquisição, mesmo sendo uma edição simples, só com trailer de cinema. Mais um ponto pra 2001 Vídeo, que tá trazendo excelentes edições em lançamento exclusivo. Só tem lá na 2001, né, Fabrício? Só lá. E não estamos ganhando absolutamente nada para fazer esta recomendação, nada mesmo. Estamos recomendando justamente porque é bom, né, Fabrício? Com certeza, é um filmaço. Infelizmente, não é a mesma edição americana que saiu pela Warner, que é dupla, cheio de extras. Só faltou dizer o valor aí, Fabrício. É, o valor tá R$29,90. R$29,90. Não é duplo, lá nos Estados Unidos é duplo, é isso? É duplo porque no Brasil os direitos autorais é da Metro Goldwyn Mayer Fox. Lá nos Estados Unidos é pela Warner. Talvez os extras são exclusivos da Warner e ela não liberou o lançamento. Vamos para o anúncio do nosso vencedor da promoção Fora Slim da Fox, que já está aí há quase um mês no ar. Que rufem os tambores! O vencedor é... Oi, Silvio! O vencedor vai receber os DVDs do filme Se Eu Fosse Você, e mais a camiseta, e mais o boné, e mais um MP3 player. É com você, Silvio! Então, vencedor, felizardo aí foi o Dudu Digital 3D, que postou lá, fora a Slinda Fox, tá levando aí o espetacular prêmio anunciado pelo Lombardi. Dudu Digital 3D, envie aí seus dados postais para com mensagem direta pro blog do JC pelo Twitter, que nós vamos enviar para sua residência espetaculares brindes. Dudu é o companheiro colecionador de DVD, tá recebendo dois discos do como é, Se Eu Fosse Você, da Fosk. Muito obrigado pela sua participação e, né, e vamos continuar nessa luta pra frente, companheiros. Charlando com o Álvaro Campos. Gostou? Gostou? Eu criei essa vinheta agora. Do nada. Isso é improviso. Isso é espontaneidade. Sensacional. E pela primeira vez, temos aqui no estúdio do Copacabana Headquarters, do podcast de cinema de TV, uma estrela de longa-metragens. Ele é Melman. Por acaso você tem um remédio pra dor de cabeça? Eu tô meio doentinho hoje. Glória, cadê você? Não enfie a sua cabeça no buraco. Não fuja dos problemas, porque Melman está aqui pra te mostrar a luz. Pra te mostrar pra onde ir, criança insólita que fica achando que o sentido da vida é assistir Malhação. Melman, em Madagascar, eu lhe pergunto. Você acaba com a hipopótama. Exatamente. Que eu esqueci o nome. Glória. Eu sei que a gente não tem intimidade, né? Eu te convidei via seu agente. Como é que... Como é que as coisas se encaixam? É. Nós dois fazemos yoga transcendental e conseguimos fazer um relaxamento dos músculos do corpo. E fazemos coisas que até Deus duvida. Eu tenho um amigo que ele é muito fixado numa certa coisa sexual que se chama Golden Shower. Golden Shower é quando, enfim, a criança, eu não posso explicar, mas chuva dourada. Então, se você tem dois neurônios, você sabe o que é. Então, aí quando uma hipopótamo faz isso num... Deixa pra lá! Como foi gravar com um leão? Foi meio complicado, porque ele ficava olhando pra mim. Eu achei que ele queria me comer. Você acha que tem uma orientação sexual um pouco ali complicada do leão? Porque ele podia comer ali os três, né? Mas ele fixa com a zebra. É uma coisa meio louca isso, né? É uma coisa de duplo sentido, né? Eu acho isso um pouco esquisito. Mas enfim, melhor pra você. Com certeza. Você ali tá tranquila, tá bacana. Com certeza. Meu irmão, você sabe que nós damos serviço aqui. Sim, nós sim. Partilhamos, não só damos aos nossos fãs o deleite de ouvir-nos, sim, mas também ensinamos. Nesse programa nós daremos uma dica sensacional, por favor, minha irmã. 5 formas de convencer sua namorada intelectualoide a ver filmes escapistas. Muito bem, garoto, muito bem. Você sabe, meu querido adolescente, que muitas vezes mulheres gatas gostam de fazer tipo. Claro. Gostam de falar, por exemplo, Glória. Glória assiste Transformers? Não assiste Transformers. Não. Ela tentou assistir, só que quebrou o banco do cinema. E você sabe que as intelectualoides gostam, não te aceitam como do jeito que você é e querem te empurrar para filmes escapistas. Então... Eu também quero empurrar alguma coisa nelas. Você é uma girafa, se comporte. Você é de um filme infantil. Eu posso perder a linha, você não. É verdade. Edite essa parte. Dica número 1. Você vira pra sua namorada e diz: amor, vamos ver Transformers? E ela pergunta: sobre o que é Transformers? Aí você não vai responder que é um filme sobre carros que viram robôs gigantes e saem matando todo mundo atrás de uma pedra porque o roteiro é uma bosta. Você vai dizer que é simplesmente um novo olhar sobre o transporte público brasileiro e mundial. Muito sensacional. Bem. Sensacional. Muito bem. Imagina você num Fusca amarelo que conversa com você. Só se tiver um teto solar, porque o meu pescoço é meio alto. Dica número 2. Se você quer levar a sua namorada para ver Lua Nova, é o filme do momento, você vai ver Lua Nova, a sua namorada não quer. Como é que você justifica? Porque Lua Nova é o terrir mais hilário desde que Eric Johnson interpretou um gótico na novela do Corpo e Alma. Sabe aquela novela? Sei. E nessa novela tira a trilha sonora Lucio Dalla, que cantava aquela música. Você sabe essa música, não? Eu só conheço o Michael Bublé. Eu não entendi. Quando a girafa tem o quê, Marcos? Você tá na hora de desistir da vida. Mas enfim, vamos avante. Dica número 3. Vamos mandar na lata? Vamos discutir relação e convencer a sua namorada intelectual de ir no cinema. Você fala: amor, vamos ver Bastardos Inglórios? E ela diz: não, esse filme é muito violento. Aí você responde: o quê? Violento? Se você tivesse a sogra que eu tenho, Bastardos Inglórios é um passeio no parque. Com certeza. A sua sogra é legal? É bem legal. Mas como é que você conhece? Vocês estão no zoológico há 500 anos. Quando eu fui pra África, eu conheci a mãe da Glória. E toda a família da Glória também. Isso está nos extras do DVD, seu maldito. Se você não viu Madagascar, os extras, você tem que ver agora. Graças a essa revelação. Inclusive, a gente fez uma nova aventura que vai sair depois, não em cinema. É o especial de Natal. Especial de Natal. Que ainda vai sair. A regravação de Garganta Profunda com o Melman. Dica número 4. Você quer ver Homem-Aranha e você vai dizer: amor, Sofia acha o Homem-Aranha muito legal e o Álvaro me deu o telefone dela. Tem certeza que não quer ir comigo? É batata! Com certeza! É batata, é batata! Eu tô perdido agora, eu tô conversando com uma girafa, foda-se o que é o sentido da vida. Você tá com toxicolo? De olhar aqui pra cima? Eu tô um pouco, mas é que eu tô com uma certa fixação nas suas partes baixas, que tá aqui justo na altura do meu pescoço. Enfim, eu tenho fixação nas entorinhas, eu nem vou ter fixação no negócio de uma girafa. Mas vamos lá! Dica número 5! E aí você diz: amor, vamos ver Star Trek? Porque o Léo Miranda acha Star Trek o máximo. E eu fico sonhando com ele besuntado de óleo, dançando karaokê e usando só a orelhinha de plástico do Spock. E no Twitter, sabe? Ele tá dando em cima de mim. Tem certeza que você não quer ir comigo? Sensacional! Levantar escudos! O quê? Abrir fogo! Phasers ao máximo! O que pode amedrontar mais, oprimir mais uma namorada do que Léo Miranda besuntado de óleo dando em cima de você? E vamos fazer uma vinheta juntos? Vamos cantar? Vamos criar uma... Charlando com o Álvaro. Era o nome do quadro, mas eu tinha esquecido de botar. Eu me remexo muito! Eu me remexo muito! Charlando com o Álvaro! Eu me remexo muito! Charlando com o Álvaro! Eu me remexo muito! Charlando! Eu me remexo muito! Pronto, sensacional! É um musical praticamente aqui. Depois que eu paguei esse mico, eu não paguei esse mico sozinho, mas eu paguei esse mico que me deu confiança, porque eu estou do lado dos maiores dubladores do Brasil, Ricardo Juarez, por favor. Muito obrigado, muito obrigado. Ricardo, e quem quiser conhecer o teu trabalho, virar teu fã como eu sou, vai aonde? Tô no Orkut, tá? Tem dois perfis, um tá lotado, o outro tá com aproximadamente 680 pessoas, 700 pessoas. Não tenho Twitter. E através do Orkut a gente pode fazer contato. Sensacional. E se você gostou de Ricardo aqui abrilhantando nosso podcast, manifestem-se e comentem, porque estamos aliciando aqui Ricardo o tempo todo para virar da equipe, para termos um podcast cada vez mais sensacional para vocês. Afinal, eu sou muito baixo, eu sou muito deselegante, então a gente precisa ter elementos ricos para dar uma quebrada nisso, não é verdade? Tipo, fãs de Michael Bublé, né? total. Valeu, beijuda. E Charlando com o Álvaro volta outro dia. Maravilhoso. Tchau. I love the smell of napalm in the morning. Let's put a smile on that face. Yippee-ki-yay, motherfucker. So fun. What do you mean funny? Funny how? How am I? When this baby hits 88 miles per hour, you're gonna see some serious shit. Some serious shit. All right, you primitive screwheads, listen up.